Fran Grandebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Eu quero tocar, ganhar e pronto, caso os caras. Sei que vou avassalar. Sei que vou avassalar. Vou ganhar. Gosto de jogos e de diversão. Eu quero jogar, eu quero ganhar. E quando cagar seus galhos, sei que vou avassalar. Sei que vou avassalar. Vou ganhar. Gosto de jogos. Gosto de jogos e de diversão. Eu quero jogar, eu quero ganhar. E quando cagar seus galhos, sei que vou avassalar. Sei que vou avassalar. Vou ganhar. Gosto de jogos. Gosto de jogos e de diversão. Eu quero ganhar. E quando cagar seus galhos, sei que vou avassalar. Vou avassalar, vou ganhar. Gosto de jogos. Diversão começando sua 98ª edição. Aí! É isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre uma época dourada da LucasArts, na época da Lucasfilm Games, né? Algo assim. Os point and clicks. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Senhor da Eternidade. Eu acho que a gente devia desistir desse podcast e criar uma mega empresa de minivans. O Mamute! Cara, rapidinho, só pegar meu gato, passar ele por debaixo da cerca, transformar ele num gambá, que aí eu já volto aqui, cara. Cara, é muito improvável essas merdas, cara. Eu não sei como é que eu consegui zerar esse jogo um dia. O Ludobardo! Bem-vindos a mais um Eu Gosto de Jogos e Diversão. E voltando a casa depois de, sei lá, uns 40 episódios onde a vida dragou ele de uma forma escrota, o Fritz. Cara, eu tô querendo ver a Carminha e a Rita. E esse podcast tá atrapalhando a minha novela. Mas ok. Vida que segue. Sem contar que o Fritz é o personagem bônus aqui, porque ele nunca jogou 90% dos jogos que a gente vai falar. 90% é uma caridade sua. E é isso aí. Nessa semana nós vamos puxar, empurrar, abrir, fechar, ler, andar, pegar, desbloquear, usar, conversar, tudo isso muito mais. Lamber. Muito mais depois dos e-mails. Eu aqui, todo maneiro, separando os e-mails, resumindo e tal, fazendo as paradas, e você no LOLzinho. Eu sou um filho da puta mesmo, né, cara? Sabe qual a diferença? Sei, que você tá na boa. Não. Que eu ia pegar, eu olhar. Primeiro critério, tem que estar à vista. Eu vou ler só o que está à vista. Achei 4 e-mails, tá bom. Porra, eu não... Cara, a gente não é um programa de correspondência, não é a carta do amor do arraiado pras frente sou, porra. Tu é o babacão dos e-mails, viu? Partiu gravar esses e-mails. Então, em ritmo de música de elevador, vamos para os e-mails. Mestre Splinter, seja bem-vindos ao melhor bloco de toda a podosfera, a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Aê, onde a gente lê aqueles e-mails que a galera manda. É isso aí. Se as pessoas quiserem mandar e-mails para nós, qual é o endereço que elas mandam e-mail, Mestre Splinter? Eu gosto dos jogos, @baixofrentesoco.com. É isso aí. Não esqueçam também de seguir a gente no Twitter, @baixofrentesoco, e dar um curtir na página do Facebook, facebook.com/baixofrentesoco. Lá a gente fica postando postando umas sacanagens, umas putarias, umas enquetes, ou nada demais. Ou, sei lá, o Ilaps às vezes tá... O Ilaps uma vez postou uma foto do almoço dele, cara. É importante frisar que não tem .br no final do nosso e-mail. A gente não quis pagar dois DNS. Aliás, não quer pagar nenhum. Então... Aliás, tem que pagar a porra do servidor. Eu esqueci disso. Tem 9 dias pra pagar, senão vai sair do ar. Beleza. Mas nós ficamos um mês de férias aí, né? Minha Splinter, a gente tava fudido, todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, todo mundo se fudendo. E a galera ficou meio chateada, né? Mas a maioria das pessoas entendeu que era necessário, né? E aguardaram pacientemente. E a gente voltou agora, cara. Cara, a gente voltou, cara. A gente voltou, cara. Eu não fui, na verdade. Eu até gravei um podcast secreto nesse meio tempo. Você tava no episódio que a gente voltou, que foi passado, foi o Sandbox. Eu voltei. Que... E é esse que vamos ao primeiro e-mail aqui. Gostaria de ler aqui? Do... Eu leio. 8888888888. Não, isso aqui foi o que você usou pra separar. Pera aí. Fala, galera, do CNIC, né? Do CNIC. Aliás, parabéns. Todos os e-mails estão com nickname de CS. Se você tá chegando hoje aqui pra ouvir o Baixo Frente Soco, primeira regra dos e-mails: você tem que ter um nickname de Counter-Strike, ou de Team Fortress 2, ou de LOL, ou de whatever, pra mandar pra gente aqui, porque gamer que é gamer não se fala pelo nome. Fala pelo nickname, né, cara? Porra, com certeza. Se você não tiver um nickname, a gente vai convocar a sua eternidade, onde quer que ele esteja, com caganeira ou sem caganeira, pra poder batizar você com alguma zona erógena. Exatamente. Misturado com um animal e um signo do zodíaco. E um patinete. Exatamente. É o e-mail do Senik, hein? Fala, galera do Baixo Frente Soco. Caras, ouvi um podcast sobre Sandbox e declaro que não curto muito, mas finalmente ouvi todos os podcasts. Aê! O primeiro! Que, afinal, ele não é tão ruim. Passando só para reforçar, né? Abraços a todos. Pô, não sei se eu levo a opinião desse cara em consideração, não. Ele sobreviveu ao primeiro episódio, então parabéns. Achievement. Não, mas eu tenho orgulho daquele episódio, cara. Muito bom. Se puder... Você tá ligado que a gente tem um episódio secreto de Mortal Kombat que a gente gravou antes daquele episódio começar, né? Tô ligado. E você divulgou isso no podcast que vai sair em breve no Phoenix Down. É, Se puder, ajuda aí a divulgar meu blog, http://unidospelosgames, tudo no plural, .wordpress.com. Olha só. Ele é novo no pedaço, tem quase 2 semanas, estamos ralando para divulgação e tal, se não tiver como, não tem problema. Não, mas já fiz, já era. Eu já foi, lendo. já, de grátis, tá aí no post, só clicar. Se você quer conhecer o trabalho do nosso ouvinte Senik, que ele manda nickname de CS, tá de parabéns, merece uma divulgação, merece um abraço. Próximo e-mail aqui, Automotrix. Aí, isso aí é quase um Dominatrix, né? Porra, maluco usou radicais gregos pra dizer que é aquele que se move sozinho. É, e aí, rapaziada, aqui quem fala é o Automotrix, Nick CS, apesar de não jogar. Queria dizer que adoro o podcast de vocês. Vocês são o segundo, kkkk, melhor podcast de games, pra mim. Estou mandando um e-mail pra dizer que vocês esqueceram de citar Fable 1, 2 ou 3. Pois, assim como em Famous, seus atos influenciam sua aparência e fama no jogo. Se fizer coisas ruins, você ganha chifre e ficar meio vermelho, tipo demônio. Se fizer coisas boas, você ganha uma auréola fixa aparecendo aqueles mauricinhos cheios de viadagem. Cara, acho que a gente comentou sobre Fable sim, mas a gente comentou muito, muito rápido, assim, tipo, ai, tem Fable também, né? É, Fable. Não, eu comentei sobre Fable. Comentei sobre a experiência da irmã do Comandante Cobra no Fable, que ela tinha um pode personagem crer, que era muito malvadão, com pouco asseio, que não escovava os dentes, não fazia nada que deveria, então o cara acabava um lixão, um manco, com barba, fedia. Do velho. É isso aí. E ele termina aqui, enviado via iPhone. Parabéns, cara. Parabéns. Agora você sabe, todo mundo sabe que você tem um iPhone. Parabéns, cara. Esse aqui. Galera que fica aí para os creeps dos becos, se vocês encontrarem o Automotrix, saiba que ele tem um iPhone. Bom, vamos lá. Tem agora e-mail aqui do Strafer de Cuiabá. Fala, galera do Baixo Frente Soco, beleza? Aqui é o Strafer do Cuiabá. De Cuiabá, né? Do Cuiabá. Espero que o período de recesso tenha servido para colocar tudo em dia, porque agora nem no Natal vai poder parar, hein? KKKKKK. Mas na boa, aproveitando o período de hiato do podcast, a gente não tinha comentado que não era hiato? Eu não entendo. Pra mim, hiato é uma palavra de... é uma parada do português, sabe? Tipo, uma... É, eu vou falar vogal entre dois. Período de ditongo e foda-se. É. Tive que refazer a maratona com os episódios antigos para ver se os 20 dias passavam mais depressa. Já lembrei vários momentos memoráveis, como o humming do Senhor da Eternidade, o Valeu Assis, Ronaldinho do Mengão, do Mestre Splinter, e o funk do É Feio e Não Sabe a das regras do Ninja Inimigo e inúmeras entradas excelentes que o Ilapso canta. Falando nisso, será que vai rolar no episódio 100 o Era Uma Vez um Beat 32 Beat? Olha, spoiler! Maluco. Tem que ver isso aí. O caralho. Bom, a gente sabe que o cara é fã e acompanha o nosso trabalho quando ele adivinha o tema do episódio 100, cara. Parabéns. Ele entra na mente de alguém. Isso é bolado. E parabéns para o Ninja Inimigo, mesmo atrasado, muitas felicidades e que você tenha conseguido se formar para, enfim, poder jogar o Diabão 3. Um minuto de silêncio aqui pra minha falha na formatura, né? Eu não me formei. Vamos lá. Gatinho, vai pro keyboard. Mais abraço a todos e continue com um ótimo trabalho. Valeu, Stranger. E agora a gente tem aqui o e-mail do Pumpkin Knight. É Knight de Cavaleiro, não Knight de Night, de pegação e balada e saco é. Que fosse a noite. Fãs. Olá, seus ouvintes de James Brown e Red Hot Chili Peppers. Abre parênteses, funkeiros, fecha parênteses. Malditos. Sou um ouvinte novo do Eu Gosto de Jogos. Sério mesmo que não tinha um nome melhor? Pô, eu expliquei. Eu nunca tinha explicado a origem do nome aqui no Baixo Frente Soco. Eu expliquei lá no podcast Fênix Down. E vão descobrir. Não é só tipo eu gosto de jogos. Eu era contra, só pra me defender aqui. Meu nick de Team Fortress 2 é Pumpkin Knight, referência a um personagem do cineasta Tim Burton e alusão ao ridículo nome dos personagens de Final Fantasy 3. Ele abre um parênteses dentro do parênteses num parênteses Inception aqui sobre ex-fanboy de Final Fantasy. Fecha parênteses, fecha colchetes. Cara, você lembra quando você estudou matemática no ensino médio? Na verdade, ensino fundamental, você botava primeiro você abre chaves, depois você abre o colchete, depois abre parênteses. Pode crer, ele abriu... Porra, parênteses primeiro. Aí, não é engenheiro. Não é engenheiro. Conheci o trabalho de vocês pelo site Phoenix Down e achei o podcast muito foda, divertido, apesar de não ser engraçado. Toma! Pô, então ele ouve pra quê? Pra informação? E muito bem editado. Ouvi alguns casts mais antigos, como sobre Pokémon, por exemplo, e achei um ótimo cast. A edição e o formato do programa não estavam na mesma qualidade que os episódios recentes, mas ainda assim vocês pareciam agir mais naturalmente. Pelo menos parecia que vocês estavam conversando normalmente e não seguindo algum script ou ordens do Ninja Inimigo. Caralho, eu sou muito mandão, né, cara? Mestre Splinter, fala agora, volta no tempo agora, Mestre Splinter. Não, porque os ouvintes não sabem das estatísticas tiradas do bolso do Ninja Inimigo na hora de organizar o podcast. Ele chega e fala: galera, semana eu só posso gravar na quinta, mas olha só, nossos melhores podcasts foram gravados na quinta. Nunca falei isso. Às 9 horas da noite. Nunca falei isso. Com 7 pessoas, número cabalístico. Aí você fala: pô, mano, você só tem 4, então não podemos gravar. Ele diz aqui que não lembra qual é o podcast, mas tem um que a edição não cortou o Ninja Inimigo mandando alguém falar algo. Sabe quem provavelmente editou isso? Ah. O Ninja Inimigo. Será que rola uma voltar às origens? A-E-I-O, o segmento de notícias era meio qualquer coisa, mas a vinheta era bem engraçada. Até agora achei todos os participantes fodas, sempre adicionando um ponto de vista interessante para o cast. O Lapso parece ser muito gente boa, porém também parece ser imune à felicidade. Parece estar sempre irritado de mau humor. Pô, Lapso, você realmente odeia felicidade? LOL. Abraços, terminei logo o hiato do cast. Cara, hiato... Ó, primeiro, hiato é uma palavra que aquela porra daquela galera do Nowloading inventou pra deixar todo mundo bolado, porque quando eles acabaram, eles falaram hiato, ficaram um tempão sumido e despejaram... Pô, eles não inventaram essa palavra não, cara. Eles inventaram essa palavra, sim, vai se fuder. Inventaram essa palavra. Moleque, eles são muito antigos, porque na minha aula de português da terceira série, eu aprendi o que era hiato, e o que era ditongo, tritongo, essa porra toda. E muito obrigado pelo e-mail. O Ilapso realmente é um cara que, quando vai gravar, ele corta um pouquinho da felicidade dele, mas aí depois que termina a gravação, ele fica feliz de novo, então eu acho que... Ele se acha, sei lá, o âncora do Jornal Nacional. Então ele tem que ser sério. Uma boa noite. Próximo e-mail aí. Leu do Sputnik. Do Sputnik, beleza. Então. Eu mandei, moleque. Mandou, moleque. Fala, galera do Hadouken, tudo certo? Então, gostaria de dar uma sugestão para algum disco ninja desses aí. O seguinte, é isso. As músicas de tensão. As melhores músicas de tensão dos jogos. Músicas que fazem seu coração bater mais forte. Os mais belos boleros. Os olhos esbugalharem, as mãos suarem, o cérebro pulsar e o pau ficar duro e você morre. Não, é muito Viagra, Mega. Ó o bicho aí, ó o bicho aí. Os rounds poderiam ser divididos em tiroteio, terror suspeito, suspense, ação porrada e low health, aquela música que te deixa super tenso enquanto você foge dos inimigos, sem munição, com um dedinho de sangue e já vendo o fim do túnel. Ou sei lá, né? O que vocês acharem melhor. Bom, é isso. Obrigado pelo seu perdido e irrecuperável tempo. Até mais. Abraço. É, irrecuperável. Não dá pra recuperar. Ainda tem que gastar outro tempo editando. Exatamente. Que eu acabei de falar, então. Mas ele levantou um aspecto interessante. Mandem sugestões. A gente tá precisando de sugestões dos ouvintes pra saber o que a galera tá afim de ouvir. A galera tá afim de ouvir sobre Halo? É isso? É isso? Não. Então mandem sugestões, amigos. Vamos lá. Queremos saber. Façam como o Sputnik. Mandem com seu nickname de CS sugestões para podcast, né? Faça como o Sputnik e vá para o espaço. Só pra complementar aqui o Sputnik, não há nada mais tenso do que a tela vermelha e o quando você vai morrer no Left 4 Dead, moleque. Fato, fato. Não, quando você tá jogando na dificuldade Funstration, né? Claro. Funstration. O e-mail aqui do Chinês Flamejante, ele diz: e aí, galera do Eu Gosto de Jogos de Diversão. Aqui quem lhes fala mais uma vez é o Chinês Flamejante 69. No geral, concordei com a teoria do que é um sandbox apresentada por vocês. Exceto por uma coisa. Achei muito equivocada a decisão de incluir Zelda nessa lista. Mamelos. Mamelos, eu falei, eu levantei, eu disse. Tá bom, você disse e ele diz, tá dizendo. Principalmente pelo fato principal do argumento que o ninja inimigo apresentou para considerar Zelda Sandbox foi o da exploração do mundo que esse game proporciona. Pois se pensássemos assim, poderíamos dizer que Final Fantasy VIII, por exemplo, seria um sandbox. E por que não seria não seria um sandbox? Aí ele diz, afinal, em Final Fantasy VIII você possui um mapa bem vasto, que pode ser explorado com diversos veículos, pode desafiar quase qualquer criatura que encontrar para um duelo de Triple Triad e até andar de metrô. O único diferencial nesse sentido é que conseguir enxergar em Zelda é a ilusão do passar do tempo. E o fato do mesmo apresentar uma quantidade relativamente maior de minigames. Fatores que eu não sei se seriam suficientes para defini-lo como um sandbox e excluir Final Fantasy VIII. Bem, foi uma discussão que a gente passou boa parte do último episódio tentando chegar a uma conclusão. A gente viu que se a gente continuasse tentando chegar a uma conclusão pão, pão, queijo, queijo, a gente ia ficar 5 horas lá. Eu acho que vai muito do seu coração. O que, que seu coração diz, Mestre Splinter? Pensando, cara. Então, beleza. Seu coração está mudo, seu coração não está querendo falar com você, eu vou continuar aqui. E acho que é só. Tentar definir as regras que fazem alguma coisa pertencer a uma determinada categoria é muito difícil. E muitas vezes, ao fazê-lo, você acaba excluindo coisas que considera parte dessa categoria, incluindo outras que não considera. Até semana que vem, um abraço! Aí ele mandou um outro e-mail aqui, muito grande, muito grande. Sobre o episódio de crossovers. A gente não vai conseguir ler ele todo, mas a gente resolveu separar um trechinho aqui, porque merece, cara, merece. Olha só. Merece. Quanto ao cast sobre crossovers, eu tinha pensado em um bem bizarro que juntasse Final Fantasy VII e Mass Effect. Disco Ninja, por favor, efeito de eco e slow. Final Fantasy VII e Mass Effect. Dois RPGs que fizeram muito sucesso em suas épocas, que no caso do Mass Effect é atual. Marcelinho, sério mesmo, cara? Sério mesmo? Achava que não, cara. Achava que era em 93. Seria um negócio bizarro, com muitas chances de ficar uma merda, mas poderia virar uma salada mista interessante. A ideia seria que o Shepard e Cloud fossem os únicos personagens jogáveis do game, seguindo por caminhos diferentes e se encontrando somente em alguns momentos chaves do jogo. Caso você jogasse com Shepard, o jogo poderia seguir a jogabilidade mais clássica de Mass Effect. Já com Cloud, a jogabilidade seria semelhante aos dois Final Fantasies atuais. Pois bem, no quesito história, Shepard entraria em um Mass Relay proibido pelo Conselho em alguma situação desesperadora, moleque. E ele Mayday. Moleque, ele ia estar usando drogas muito tensas. Do outro lado, ele ia encontrar uma realidade paralela de Final Fantasy VII, onde os Reapers já teriam sido exterminados, com exceção da Genova, que no jogo seria um Reaper. Caralho, olha o plot twist. É, mas os Jetsons não encontraram os Flintstones? Qual é o problema? É verdade. Mas o custo disso foi a destruição completa da civilização galáctica, salvo alguns planetas menores que teriam permanecido isolados durante milhares de anos. Bom, resumindo a coisa, Sephiroth e Genova se uniriam aos Reapers pra destruir todo mundo. Mas a Genova, ele não falou que era um Reaper? Então, é o Sephiroth que ia se unir aos Reapers, né? E a Shinra e a Cerberus também fariam uma aliança, já que as duas organizações usam a mesma filosofia. Os fins justificam os meios. Juntas, as duas organizações tentariam dominar os Reapers. Inclusive, dessa reunião poderiam resultar algumas coisas interessantes, como Phantom Soldiers. Oh my God! Phantom Soldiers! E é claro, no lado dos heróis Shepard e Cloud encabeçariam a união dos heróis dos dois jogos, seguindo cada um por um caminho diferente. Shepard e sua tripulação na Normandy, e Cloud e sua turma em uma Highwind modificada para suportar um motor de ISO, o que permitiria que ela realmente fizesse viagens interplanetárias. Aí. É, viagem. Tu comprava esse jogo, mestre? glitter. Pô, cara, não pegaria emprestado. Esse aí, muito obrigado pela sua viagem, chinês flamejante. E boa sorte aí no seu crossover. Heróis não usam drogas. Vamos ao nosso último e-mail aqui. Esse e-mail é muito especial, Nijimil. Ele é de... Ele tem dinheiro? Não, ele é de um cara que tá com a gente desde os primórdios, cara. Caraca, ele é um dos primeiros 50. É um dos primeiros 50. Ele tá aí desde... Porra, desde quando dona... Cara, desde quando dona Flor tinha dois maridos, né, cara? Não, cara, desde quando a gente recebia e-mails falsos. Mas vou falar aqui o e-mail dele, cara. Vou resumir, que também tá bem grande, foi mal aí, Cavaleiro Kong. Mas ele diz o seguinte... Ó, depois de um tempo sem escutar... Não, qual o nome do cara? Quem é que ele mandou? Não ouvi. Pô, Cavaleiro Kong. É isso aí. É o Kong Knight. Olá, galera do Baixo Frente Soco. Depois de um tempo sem escutar o podcast, estou de volta e comentando atrasado como sempre, mas eu estou tentando ficar em dia. Aí ele diz que ganhou aqui o Diablo 3 de grátis, porque ele pagou o Annual Pass da Blizzard, do WoW. Ah, então ele joga o WoW, por isso que ele não tem tempo pra ouvir a gente. Com certeza, cara, com certeza. Aí ele diz aqui que no Diablo ele jogou só o café com leite, né? Não quis experimentar o hardcore, o da pesada. Mas ele disse que é só porque não tem amigos que jogasse Diablo. Então, porra, não tem aquela pressão pra jogar o da pesada. Não tem a amizade. Cavaleiro Kong, eu ainda não joguei Diablo, hein? Quero jogar e quero jogar hardcore. Entra em contato. Aí, ele tá dizendo que acabou parando completamente de jogar, porque depois de algumas semanas sozinho, o Diablo também fica chato. Com gente também, meus amigos parando de jogar. Ele disse que crê que chegou no ato 2 do réu com um monge level 54 mais ou menos, mas perdeu o jogo, perdeu a paciência do jogo. Perdeu o jogo. Principalmente por causa da randomização dos itens. Aí ele faz aqui um parágrafo dissertando sobre o como a randomização foi tão extrema que você não praticamente não pode investir no ferreiro, que é o cara que te dá itens randômicos. É difícil você achar o que você quer matando o monstro. Então você fica meio que refém da auction house pra poder ter o seu set perfeito, né? E como o jogo vai escalando a dificuldade, se você não investir em item, em itemização, você não vai conseguir passar os desafios maiores, né? Então ele diz que eles poderiam ter mudado os stats do jogo, diminuindo a randomização, por exemplo, colocar, que nem tinha antigamente, força, destreza e inteligência. Olha só. E você fazer os outros stats originários desses stats principais. Que aí você poderia ter menos opções. Só que, porra, a gente sabe, nas entrelinhas, por Auction House, com dinheiro de verdade, com percentual das transações indo pra Blizzard, porra, vocês acham que eles iam perder essa bolada? Porra. Dinheiro. Aí ele fala o seguinte, que em relação à história, ela realmente ficou um lixo. Aí manda assim, spoiler, aí eu parei de ler, porque eu não vi a história toda, então eu não vou ler. Fecha o spoiler. E o Diablo com perna de modelo ficou meio estranho, contrastando muito com os outros demônios. Isso assim, aí é um spoilerzinho, tá? É um spoiler. Assim, você já sabe qual é a perna do Diablo, tá fudido. Aí falou, o comandante cobra desceu o cacete no Diablo. Ui. Mas eu entendo o porquê. O jogo é bom, mas não foi bom bastante para saciar as expectativas dos fãs, que esperaram tantos anos por uma continuação. A única coisa que eu acho que eu já vi que o nego tava com um hype tão foda... Looking Forever. Depois dessa, eu não quero nem mais falar, foda-se. Ia falar que é Avengers, cara. A única coisa que o nego ficou com hype lá no alto, e mesmo depois do filme, o nego tava batendo punheta na rua aí. Duke Forever. PS, normalmente sempre escrevo nos comentários e evito mandar e-mails. Mas como esse tava ficando muito grande, melhor mandar por aqui mesmo. E podem nerfar à vontade, nem precisam ler no podcast se não quiserem. Porra, o cara não quer que a gente faça nada com o e-mail dele. Foi mal, cara. Eu li. Eles não precisam ler, não precisam... Ignorem esse e-mail. Na próxima vez, bota assim no assunto do podcast. Ignorem este e-mail. E é isso aí. Estamos chegando mais ao fim do nossa leitura de e-mails. O quadro mais legal, mais divertido e mais trabalhoso. Porque o Mestre Splinter me obrigou a ficar uma hora aqui na gravação de e-mails. Entre o telefone caindo. E puta que pariu. Fiquem agora com um episódio sobre point and click de jogos da LucasArts. Que ficou muito bom, Mestre Splinter. Você não estava lá. Porra, então não tá tão bom assim. Você fez falta. Ninguém voltou no tempo, cara. Ninguém voltou no tempo. Porra, não pude falar minha experiência de Jolly Rover. A gente não... No Jolly Rover na LucasArts, então a gente não falou. Fiquem atentos que esse episódio foi o nosso ponto de vista das séries, a gente não fez nenhum estudo das séries, e é isso. Até o episódio, e até semana que vem com mais e-mails. Até semana que vem. Abraço. Valeu. amigos, por volta de 1982, eu acho, provavelmente estou errado, porque a gente não tem lápis aqui pra me corrigir, a LucasArts Entertainment, whatever, do George Lucas. Também não tenho o Mestre Splinter pra falar em inglês perfeito. Né? E pra ficar lendo a Wikipedia, né? É. Resolveu entrar no ramo de jogos e diversão como uma videogame publisher, né, cara? E até mesmo naquela época era developer, uma coisa que era bem comum no começo dos anos 90 e tal, no meio dos anos 80. E essa empresa, por mais que tenha feito muitos jogos interessantes, como por exemplo X-Wing, quem nunca jogou X-Wing aqui, né? Eu joguei. E a empresa lançou vários jogos sensacionais, mas eu acho que ela ficou eternizada no coração de todos os jogadores daquela geração pelos seus point and clicks. Corrija-me se eu estiver errado, mas a LucasArts é a mãe dos point and clicks, né? Aponta e clica. Olha, ela podia ser a mãe. Realmente tá errado. Mas a Sierra era o pai também, hein, cara? É verdade. A Sierra tinha muita coisa boa. Mas Sierra pode ficar pra um outro dia. Certamente. No próximo episódio. E lembre-se também que você falou de X-Wing, cara, mas tinha um outro jogo que marcou fortemente em nome da Lucasfilm e não era point and click. Qual? Dark Forces. Como milhões de jogos de Star Wars, né, Cristian? Eles não fizeram nenhum Star Wars point and click, o que me surpreende, porque eles fizeram milhões de jogos point and click e nenhum de Star Wars. Ai, cara, não é possível, tem que ter algum. É importante comentar aqui que a maioria dos jogos que a gente vai falar hoje em dia não podem mais ser jogados de maneiras lícitas, né, nos computadores atuais. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês tentaram. Cara, defina maneiras lícitas. Maneiras lícitas. É, na verdade dá, sim, cara. Você pegar... se você tiver o CD original, é só você passar os dados do CD pro seu computador e usar o Scam Virtual Machine pra rodar. Claro. Aí que tá. O jogo... Se jogar você... no seu 386. Se você pegar o CD que você tem, pra mim, seu eternidade tem um CD do Day of 70, até hoje. Se ele pegar, botar no computador, ele instalar e for jogar amarrado, ou o jogo não vai funcionar, ou ele vai funcionar numa velocidade muito sinistra. CD que você quer dizer são os disquetes, né? Ah, não, tu tem o CD. Não, que... CD. O disquete já era, cara. Tipo, você ainda tem drive de disquete aí. Foi criada até uma máquina virtual da Engine, que é do Scam, pra poder jogar esses jogos. O computador emula, tipo, ele faz uma emulação de computador ruim, computador antigo dentro do seu computador, pra você poder jogar esses jogos. E assim você consegue ter essa experiência. Então a gente recomenda, se você nunca jogou, escute esse podcast e corra atrás desse Scam Virtual Machine e tenta pegar o CD ou o jogo de disquete emprestado com alguém. Mas então baixa mesmo. Os que não venderem hoje em dia, cara, o nego não quer vender, foda-se, baixa, né? Tem, sei lá, 20 anos essa merda. Mas o Scam Virtual Machine tá de graça, né? Então é tranquilo. Tranquilo. E... é open source. Talvez na GOG tenha alguma coisa também desses point and clicks. Na verdade, tem vários point and clicks na GOG, só não sei se tem na LucasArts. Uhum. E eles lá também, pra botar os jogos velhos pra funcionar, eles têm que usar o DOSBox, né? Que é a coisa mais bizarra. Todo computador ele roda, pelo menos os Windows rodam uma base de DOS. Então você tem que ter o DOS pra rodar, pro Windows rodar em cima, e depois você tem que pegar o seu Windows que já está rodando pra botar um DOS por cima pra conseguir rodar o jogo velho. DOSception. É tipo DOSception. Agora, se você quiser o acesso a um computador ruim, vai na FRJ. Lá ele fica lento. Aliás, hoje, jogo. Se você comprar um computador daquela época que rode os jogos, cara, hoje em dia sai muito mais barato do que comprar a maioria dos jogos hoje em dia. É porque os jogos viram item de relíquia, né? Nego que tá vendendo caro os jogos. E, por exemplo, eu queria procurar Bushido Blade esses dias, cara. Bushido Blade tá, tipo, pro PlayStation 1, acho que tá $200. Tipo, eu não vou pagar $200 pro Bushido Blade. Caralho. Daqui a pouco lança na PSN, sei lá. É. Agora, você vai querer procurar Chrono Trigger pra Super Nintendo. Moleque, nego vai querer te meter o peru. Por esse jogo. E ainda pra vender cartucho que você não pode mais usar o recurso de save. É verdade, é verdade. Senhor da Eternidade, você que se diz ser um grande fã desse gênero, ter... Cara, eu já falei isso alguma vez na minha vida? Já. Vai. Mentiroso. Você que já devorou quase todos os jogos na nossa lista hoje, você poderia explicar para nós, não para nós que a gente já entende, mas para os ouvintes que não entendem o que é isso, o que é esse gênero point and click, como é a mecânica, como funciona? Cara, basicamente... Eu pensei que ele ia responder, posso? Na verdade, minha resposta inicial é você vai se fuder, porque eu não sei se você pergunta e pede pra mim descrever, já que eu sou o pior descritor. Mas enfim, basicamente é um jogo de aventura onde a sua interação com o mundo geralmente é feita através de uma interface interface em que é você clicar nos objetos que estão na sua tela. Geralmente são o jogo é tipo feito em várias mini telas, você vai andando pelo mapa e ele vai fechando em algumas telas menores, com os objetos vão recebendo um zoom e você pode interagir com os objetos. E geralmente também tem uma interfacezinha com várias opções, do tipo pick up, pegar, falar com, empurrar, puxar, etc. Engraçado que os grandes desafios desse jogo não estavam em sobreviver, né? Nesse jogo, a maioria deles, e não, é realmente um ou outro que tinha você poder morrer em determinadas partes, mas a maioria deles você não morria. E quando você morria, você voltava imediatamente pro mesmo evento que você tava fazendo. Né? A ideia é Full Throttle, você... naquele final do Full Throttle, você voltava. A não ser que você salvasse na hora errada, né, cara? aí você conta de novo. Qual era o grande desafio desses jogos, Mamute? Cara, o desafio era, assim, pelo menos pela empresa que a gente vai falar aqui hoje, o desafio era você conseguir, assim, resolver o puzzle, né, o quebra-cabeça, que por muitas vezes era impossível se você não tivesse, tipo, um guia ou, cara, tivesse um mínimo de insight. Uma mente perturbada. Que é engraçado que a gente fala em puzzle, as pessoas pensam que é, tipo, sei lá, mover blocos, fazer um joguinho ali, mind game, sei lá, mas não. Os puzzles, na verdade, eram coisas ligadas a resolver situações reais e irreais, mas que, tipo, vamos supor, as pessoas estão conversando, aí você fala, caralho, o guarda não deixa você passar na porta. Fala, não, você não pode entrar aqui, você precisa entrar num lugar. Então o que, que você faz? Sei lá, você tem que subir no topo do prédio e sei lá, dar uma ração estragada pro pombo cagar no guarda e o guarda sair pra se limpar. Só que isso legal fica de uma maneira trivial, né, cara? É, exatamente. Mas o legal era que por mais que fosse uma solução maluca e estúpida, sempre fazia sentido no final. Não, mas fazia um sentido zoado, né? Ah, sim. Não, dentro do tema do jogo, né? É, e nas sequências começava a fazer mais sentido ainda, porque eles começavam a zoar essa falta de sentido, esse sentido perturbado. Eu lembro quando no Monkey Island 2 o Guybrush Threepwood, ele pega um cachorro, aí ele fala, ah, onde é que eu vou guardar isso? Aí ele abre a calça, bota o cachorro dentro da calça. Tá, beleza. Não, até o que o Mamute falou do Day of the Tentacle na introdução aqui, ele falou assim, ah, ele precisava fugir da prisão. Como é que ele vai fugir da prisão? Ele pega um gato preto, pinta ele pra fingir você pega uma lata de tinta, aí você passa na cerca, na parte de baixo da cerca, aí você só pega um gato e espanta ele pro outro lado da cerca, porque ele tem que passar por debaixo da cerca, né? Aí ele vai ficar com a linha do gambá. Quando é que uma pessoa em sã consciência vai pensar nisso, né? A mais B igual a C. Não, A mais B igual a 30 mil. Vocês achavam isso uma coisa interessante, uma coisa divertida? Vocês achavam que isso era o forte do jogo ou era uma coisa perturbadora? Aliás, vamos partir pra uma outra abordagem. Vocês conseguiam zerar esses jogos, assim, no true mode nessa época? Porque eu nunca consegui. Eu sempre recorria a guides, na época, ação games, coisas assim. É, eu acho que, assim, em determinado ponto você não mais se sentia, tipo, envergonhado de ir atrás do guide, porque algumas soluções eram muito, muito, muito inusitadas. Eu lembro, acho que no caso do Full Throttle. O Full Throttle ia, tipo assim, não era um jogo fácil não, mas eu lembro que eu conseguia avançar bem, mesmo sem guide. Eu não acho nenhum desses jogos fáceis. Não, nenhum deles, eu realmente, eu não acho nenhum deles fáceis, mas o Full Throttle eu tava conseguindo avançar mesmo assim. Só que eu lembro que tinha uma parte que eu tinha que conseguir entrar na caverna escondida daquela galera que parecia múmia e andava de moto amarela. Cave Fish. Lembrar. Isso. E aí, tipo, eu nunca, que eu fiquei matando trocentos mil caras naquele modo lá, que era um dos poucos modos de combate, né, num jogo de adventure game. Sim. Era aquele das motos, parecia mais um Road Rash adventure game. E aí, tipo, eu nunca adivinha que eu tinha que usar a placa de madeira pra acertar na parte de trás da moto amarela pra conseguir aí pegar a moto cara, putz. Porque assim, quem nunca jogou, não tá entendendo isso, você tinha que conseguir roubar do cara alguma forma de entrar, um reconhecimento. Você pegava o óculos dele. Não, você tinha que pegar o óculos dele pra poder localizar onde era a entrada da base secreta dele. Só que qual o problema? Quando você derrubava, ele dava uma, sei lá, passava serra elétrica, não sei o que, antes dele morrer, ele apertava um botão na moto e se autodestruía. E você não podia pegar nada. Eles eram, tipo, sei lá, honrados. Só não queriam que você entrasse na caverna. Se desperta. Exato. Aí quando... Eles não davam loot. Eu não gosto de personagem assim, entendeu? Quando eu mato alguém, eu quero que ele me dê alguma coisa. Você quer um loot, né, cara? Quando o mestre tá mestrando pra você a aventura, você mata o boss, não tem nada, né? Vai tomar no cu, né? O único jeito de você poder passar disso era você pegando uma tora de madeira e dando na nuca dele pro cara ficar desacordado. Porra, você falando assim, parece fácil, né? Parece lógico, mas vai que você vai pensar isso na hora. Ah, até porque você tem, pô, corrente, pedaço de pau, cano, serra elétrica, enfim. Vai botando a lista de arma, né? Por que você não conseguia nocautear ele com, tipo, um cano, cara? Um soco! Você dava soco, cara! É verdade. Você era um fucking motoqueiro, meu irmão. Cara, eu não tô lembrando agora, mas acho que você... O o dano da arma influenciava. Se você desse uma, tivesse uma arma que desse pouco dano, ele, tipo, ele tomava uma porrada e saía correndo. Era uma parada assim. Entendi. Eu acho uma parada assim. Uma coisa que a gente tem que botar em contexto também naquele cenário é que os jogos, eles tinham uma orientação muito diferente do que é hoje. Hoje em dia é muito mais crível pra você, é muito mais tranquilo você imaginar que alguém cria um jogo complexo assim, com uma historinha, com narração, com vários aspectos que você tem que influenciar pra passar no cenário. Naquela época a gente não tinha jogos assim. Isso foi uma coisa completamente revolucionária. Foi uma coisa assim que bato palmas pra Lucasfilm Games na época, que agora é Lucasfilm Games. LucasArts. Eu bato palmas porque, assim, foda. Eles fizeram uma inovação muito foda na época. Não, é engraçado que essa época foi, assim, muito marcada justamente por esse gênero, né? Porque o gênero, ele não só permitia essa abordagem puzzle, e alguns, digamos assim, os da LucasArts eram muito focados em humor, né? Mas você tinha uma variedade de point and clicks na época, e alguns mais sérios, outros mais engraçadinhos, mas todos eles envolviam basicamente puzzles, e puzzles difíceis. Eu tava até lendo uma entrevista esses dias, acho que no Gama Sutra, que tinha o Tim Schafer falando da experiência dele lá enquanto ele tava trabalhando junto com o Ron Gilbert na série Monkey Island. E aí eles escreveram, tipo, uns diálogos toscos de, tipo, pra teste, né? Você tá programando o jogo, esse cara tem que falar alguma coisa, bota ele pra falar alguma coisa aleatória aí. E eles botaram esse negócio aleatório e eles falaram, bom, agora vamos mudar. Aí o Ron Gilbert, isso de acordo com a entrevista, disse que olhou e falou, não, tá legal, vamos deixar esse diálogo. Aí tá explicado, né? É engraçado que o Ludovar até comentou, a maioria desses jogos tinha uma orientação muito cômica, né? Eles sempre descambavam pra uma coisa surreal, pra uma coisa que não fazia o menor sentido, e que isso dava muita graça pro jogo. As respostas eram muito inteligentes e tal. Mas vocês acham que isso era bom? Vocês acham que o grande forte do jogo era isso? Cara, eu joguei pouco de coisas fora da LucasArts, né? Mas eu lembro muito do King's Quest V, acho. Que era um jogo difícil pra caralho. Desse tipo assim, troque a lâmpada mágica com um mendigo pra ganhar uma moeda, e tu vai dar a moeda pro anão, aí o anão vai com a tua cara, vai te comer e vai te dar uma espada, sei lá. O jogo era difícil pra caralho, assim, não era... Assim, se Monkey Island já não era trivial, esse jogo, assim, era não trivial ao quadrado. Assim. Eu não sei, ele era tão divertido quanto jogar um Monkey Island, sabe? Porque o Monkey Island, bem ou mal, ele era engraçado e tal, mas tinha essa parada, por ele ter que fazer a piada, muitas vezes a lógica do puzzle era muito fodida demais, assim. Tipo aquele negócio do dojo, você pegar o teu papagaio na praia, tem que pegar a água do mar, botar na máquina de fazer biscoito de água e sal, pra dar pro papagaio, pra te dar dica de onde você... Que a gente te dá o caminho que você tem que seguir na ilha, sabe? Pô, mas Mamute, a gente tá falando de jogos assim do começo dos anos 90 aqui no Brasil, que eles chegaram. Por exemplo, Indiana Jones e a Última Cruzada foi de 89. Fate of Atlantis também, de Indiana Jones, foi 92. Day of the Tentacle, 93. Nessa época, a gente era muito moleque. Você sabia ler inglês já? Eu não sabia ler português, moleque. Eu nem exatamente. Eu não sabia nem falar português, bobear. E, tipo, mas o King's Quest eu joguei depois, assim. Como Monkey Island também. Monkey Island sempre teve esse apelo, sabe? Uhum. Esse apelo de um era engraçado. O que é estranho, né? Porque o jogo era engraçado mesmo sem a gente saber entender o que os caras estavam falando. Depois de adulto, eu fui jogar o jogo, cara, sensacionais, diálogos incríveis, muito divertidos. Só que é uma pena eu ter perdido isso na infância. Só que eu não entendia tanta graça do jogo, né? Eu achava que, sei lá, Day of the Tentacle tinha uns desenhos muito engraçados. Você botava o hamster no micro-ondas, ele quase explodia. Eu achava isso engraçado. Agora, você vê as piadas, essas coisas que as pessoas falavam, o contexto histórico muitas vezes, algumas coisas dos filmes que eu não tinha assistido, eu tinha certeza que eu perdia. E então eu não acho que isso era o ponto mais forte do jogo. Mas, cara, posso fazer uma intervenção aqui. Isso não era o ponto mais forte, assim, talvez pra esse público, mas sem dúvida essas séries ficaram muito marcadas pelo público mais velho que chegou a consumir, por exemplo. Concordo. Eu li inglês tranquilo, etc. Você era lembro até hoje. É porque eu fui alfabetizado em inglês, então, tipo, junto com inglês e português era tranquilo. Sim. Só que, não era só porque você conseguia ler que você tinha maturidade ou bagagem, digamos assim, pra sacar e entender tudo. Tipo, eu lembro dois exemplos específicos. Um no Day of the Tentacle e outro no Monkey Island. No Day of the Tentacle, eu lembro que, tipo, a história toda começa, né, porque aquele doutor do mal quer fazer a máquina do tempo e ele compra aquele diamante barato, né? Aquele diamante polishop. E aí, o telefone da loja, tipo, 1-800 Star Wars. Aí eu olhava e 1-800 Star Wars. Só que, tipo assim, era uma das poucas piadas que eu falava muito bom. Muita coisa ali, eu realmente não sacava, entendeu? Que nem aquele voltando pra outro esquema de combate de Adventure Game, era a luta de espadas do Monkey Island, da qual eu sou, assim, enorme fã. Porque em vez de eles fazerem uma luta de espada tensa, baseada em reação motora, tipo que nem um jogo de arcade. Não, é, a luta de espada era você contra outro pirata, só que toda resposta que você dava, isso em inglês, obviamente, toda resposta que você dava, tipo, ah, é, você é um idiota, a pessoa tinha que responder com alguma coisa que rimasse. E se ela não respondesse com algo que fizesse sentido e rimasse, ela acabava recuando até que perdesse a luta. Peraí, então, assim, essa é a lógica? Tinha que rimar? Tinha que rimar, cara. Entendeu? Tinha que rimar. Tinha que rimar e ser uma resposta adequada, porque tinham respostas que rimavam e não faziam sentido. Então, assim, tinha uns insultos, era basicamente uma duelo de insulto, né? Então, tipo, uns insultos que era tipo assim, ah, sua mãe é uma vaca, sei lá. E aí, assim, eu ficava tipo, ah, isso é engraçado. Só que aí tinha uma resposta que era assim, a resposta que você não sabia falar quando você não tinha resposta pronta, que era tipo, I am rubber, you are glue. Aí eu, pô, isso é engraçado. I am rubber, you are glue. E aí eu perdi a luta, sacou? Pô, peraí, como é que funciona essa luta ainda? Não, uma das maiores dificuldades pra mim é que era um jogo que precisava que você soubesse muito inglês pra você, porque a maioria dos puzzles você conseguia resolver se você pelo menos entendesse o contexto, né? Tiveram jogos que eu não fazia ideia do contexto das paradas, né? Tipo, sei lá, Indiana Jones e a Última Cruzada. Eu lembro muito de uma hora que um dos alunos falava alguma coisa assim, ah, vai pra sua sala lá, Indy, e pega um livro de não sei o quê. Aí pra mim o cara falou, Dibblest Gablau! Eu falei, ok, passa, história. Aí eu fui andando pra onde dava pra entrar, aí eu entrava na sala e começava a fazer o pixel hunting, né? Eu ia com o mouse passando pela tela até mostrar alguma coisa que era diferente. Tipo, opa, aqui dá pra clicar. Aí eu começava, usar, não funciona. Falar com o livro, não funciona. Olhar pro livro, ele, blá, blá, blá, ok. Primeiro livro. E isso era boa parte da dificuldade do jogo pra mim. Então eu sempre ficava muito empacado nesses jogos. Aí vinha, sei lá, meu tio, um amigo mais velho meu e tal, chegava lá em casa, olhava e falava, ah, Pedro, é assim que você tem que fazer. Aí eu decorava o que tinha que fazer. E ia jogando assim. Eu tinha um caderninho anotado o que eu tinha que fazer nos jogos. Pra eu jogar pra eu zerar a Fate of Atlantis, foi foda. Meu caderninho, se eu achar hoje, eu choro. Mas isso é interessante, né? Porque como a história do jogo, muitas vezes a narrativa era fundamentada na ideia de diálogos ou descrições textuais, não era a mesma coisa que você pegar um Mario pra jogar. Tipo, Mario, você podia jogar Mario em japonês, que você ia passar de fase, entendeu? Uhum, exato. Mas, tipo, era o que eu tava acostumado a jogar. Você só não ia saber que a princesa tava em outro castelo, mas isso é relevante. Ah, mas você ia saber que a tava em outro castelo. Tranquilo. Não, eu estava acostumado a jogar esse jogo, tanto é que um dos maiores baques foi quando meu pai comprou um computador, e ele falou, Pedrinho, comprei um computador, olha que irado, moleque, comprei um jogo pra você em CD. O cara, não era CD, ele falava CD-ROM, comprei um CD-ROM pra você. Caralho, um CD-ROM, que foda. Esse deve ser o melhor jogo do mundo. É do Mario, moleque. Eu botei. Como é que é o nome do jogo? Mario Smithing. Nossa senhora. Caralho, eu não entendi a lufas. Eu não entendi o que era pra fazer. Eu não sabia pra onde era ir. Caralho, eu odiei computadores por um tempo, cara. Era compreensível, porque assim, Mario é pra qualquer pessoa pegar e jogar, mas Mario Smithing não é pra crianças pegarem e jogar assim, na moral, cara. É um absurdo, talvez crianças americanas. É verdade. Mas porra, impossível pra gente naquela época. Agora, levando em consideração que a veia cômica desses jogos era um fator muito importante, vocês acham que os jogos mais sérios desse gênero conseguiam manter a força do point and click? Certamente, cara. Pô, você vê os outros jogos da série. Vamos pensar só Lucasfilm ou LucasArts. Acho que depois eles mudaram, enfim. Uhum. Loom não era cômico. Sim. Tinha alguns momentos cômicos, mas não era em essência cômico. Era muito surreal, ainda lidava com uma parada de música. Eu lembro que eu joguei pouquíssimo e fiquei empacado logo. Mas aí, quando eu era criança, esse jogo, que é um pouco mais diferente desses outros, eu não entendia nada. Tanto é que eu não joguei ele, porque eu comecei a jogar e falei, cara, que jogo ruim. Ele veio bugado, achava que o jogo era um trote, alguma coisa assim, sabe? Mas, cara, eu não lembro de que ano. Só que tem um jogo que é point and click, ele é em primeira pessoa, não é em terceira pessoa, mas um jogo que é point and click, que é fortíssimo, e foi, assim, emblemático pra indústria de jogos, que foi Myst. Uhum. E Myst não tinha nada de piada, entendeu? É verdade. Então, assim, ele foi fortíssimo e sem dúvida, influenciou criou muitos outros jogos a partir dele. Você pega aí também outros jogos similares, embora eu não lembre os anos, de tipo Phantasmagoria, Seventh Guest, Eleventh Hour. Não, o próprio The Dig, né? The Dig, The Dig, é. Agora, spoilers ahead, tem uma cena no The Dig. Você podia... O jogo não era de humor, mas você podia fazer algumas coisas engraçadas. Não, tipo... eram trolladas de humor negro. Eram trolladas de humor. A mais clássica delas, e que era uma trollada do jogo contra o jogador, era aquela maldita... Ah, tartaruga alienígena. Caraca, quem é que conseguia montar aquele troço, cara? Não, não, pelo amor de Deus, The Dig é um dos jogos mais difíceis da história da humanidade, moleque. Difíceis, cara. Esse jogo hoje, se eu pegasse pra zerar sem walkthrough, eu acho que eu não zerava. É bem possível, cara, porque assim, ele não era fácil. Eu lembro que eu só zerei The Dig quando eu e um amigo, a gente sentou com uma revista de detonado. Exato. E mesmo assim ainda era difícil. Não, aí é foda. Esses jogos, o detonado estraga completamente. Mas depende, né? Porque assim, o detonado ele estraga a resolução do enigma. Mas pelo menos no final da história, entendeu? Pô, mas, senhor da eternidade, você conseguia resolver o enigma de uma forma divertida? Ou você se mutilava no pixel hunting pra poder resolver as paradas? Cara, eu mutilava no pixel hunting a maioria das vezes. Aí depois eu ficava, tipo, conversando com meu primo e uns outros amigos meus aí que jogavam. Aí eles eram as revistas, né, cara? Aí eles eram os detonados, né? Exatamente, a gente tinha uma reunião, era uma galera, uma comunidade secreta que formava uma ação games. Todo mundo com caderninho do inimigo, né, anotando tudo que fazia. Mal sabia o Senhor da Eternidade que o primo dele tinha lido o detonado e tava falando tudo, né? Possivelmente, cara. Mas ele que tava roubando, não eu. Não, acontecia direto de eu encontrar amigos meus mais velhos que sabiam e me contavam o que fazer. Ou era isso, ou era revista, cara. Não tinha jeito. The Dig, a gente fala disso mais pra frente quando a gente for falar de The Dig. Mas The Dig tinha umas cenas assim que dava pra trollar bonitas. Não, tá. Cara, e graças à revista de detonado é que eu vi os dois finais de The Dig, né? Uhum. Porque senão eu nunca ia saber que você tinha outra possibilidade. Não, eu só soube depois do YouTube, cara. Quando eu tava procurando de Brinks ali, vi que tinha outro final. Porra, naquela época, ter dois finais... Porra, é verdade. Você... Ainda mais pra Adventure Game, né? Que costumava ser linear. Se você não falasse pra alguém, ninguém ia saber. Porque ninguém ia ficar rejogando um Adventure Game tomando opções, sei lá. Isso é bizarro. Aliás, cara, quer ver uma coisa que tem tudo a ver com essa discussão do tipo, de você ter a mecânica de Adventure Game, você ter puzzle, e muitas vezes você tem uma mecânica que não é a tradicional de um jogo de ação. Vocês lembram do Full Throttle, quando você tem aquele Destruction Derby? Aham. É irado. Então, é irado. Só que assim, não era exatamente fácil, né? Uhum. E você tinha que usar sempre o carrinho pra conseguir... Eu não lembro agora. Você tinha uma ordem lá que você tinha que conseguir pular na rampa e com a rampa cair em cima de um outro carro. Acho que você era amarelo. É, tinha que cair em cima do vermelho. Um troço assim. É, cara, eu sei que assim, eu tava tentando alucinadamente. Tentando. Aí eu não tava conseguindo. Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Coisas que você faz quando você é menor e na época de DOS, né? Uhum. Tipo, época em que a gente usava dir barra W, essas coisas. Caraca! Aí eu comecei a apertar Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Comecei a apertar todas as teclas de teclado. Daqui a pouco eu apertei V. Isso aqui apareceu, cara. Apareceu assim, do you want to win? Yes or no? Aí eu, yes! Aí passou. Caralho! Mandou bem. Que merda. Eu acho que assim, eu não sei, tipo, por que que eles botaram isso lá, mas eu chutaria que é porque talvez o público de Adventure Game não necessariamente fosse o público que fosse ter a paciência pra tentar passar desses trechos de ação, entendeu? Aham, uhum, entendi. Sim, faz sentido. E era uma coisa... Eram jogos bem diferentes, né? Era normal as pessoas não estarem acostumadas e talvez não se sentirem tão agradadas com... O público-alvo do point and click era diferente, né, naquela época. Hoje em dia, acho que não. Agora, me diz uma coisa, Mamute. Não vou perguntar pro Fritz, porque tadinho, eu vou falar assim, Fritz, quais são as características mais interessantes do gênero? Ele vai falar, sei lá, moleque, foda-se. Mas a Carminha sensacional. Não, eu sei. Carminha sensacional. Então vamos lá. A parte de apontar e clicar é a parte mais legal. Exceto quando você tem que ficar caçando o pixel. Que não, cara, olha só. Eu joguei esses jogos, eles são muito irritantes. É, tem uma porrada agora na internet, eu jogo 3 minutos e me irrita. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Me irrita muito, muito, muito. Aí eu tenho que ficar lendo detonado, cara, muito irritante. Eu sei que, o que vocês passaram na infância, só que eu desistia. Vocês continuaram. Entendeu? Mamute, o que você acha que eram as características mais interessantes desse gênero? Cara, com certeza esse desafio, né? Esse senso de, caralho, vou descobrir o que tem que fazer, não importa o quê, entendeu? Não tinha muita fonte de informação. Até mesmo a revista, eu acho que deve ter vindo depois, até porque esses jogos não eram, assim, também muito, muito fáceis. Então os caras mesmo tinham que ter acesso a alguma outra informação. Então, eram só os desenvolvedores que sabiam, né? Aí falavam pro outro. Eu acho, cara, é tipo Gamer Guide ou os desenvolvedores saltavam uma parada já feita, entendeu? Pra alguém. Ué, e, cara, ninguém descobriu aquilo ali. Como é que vocês acham que as revistas descobriram IDDQD e DKFA? Pera aí, pô. Tem que ter essa informação vazada. Quem porra, tá tentando apertar isso aí? Foi um gato que passou em cima do teclado. Aí os olhos do gato começaram a brilhar, né? E o cara falou, ah, é isso! Não, aí ele falou, animal! Aí virou o casóis. Mas enfim, eu acho que esse senso, assim, de descobrir era muito maneiro. É um pouco, não só pra você progredir na história e querer conhecer um pouquinho mais do personagem e tal, mas também de você progredir, assim, na... um pouco nessa mentalidade do jogo. Depois, bem ou mal, claro, não vou falar que o Monkey Island 2 ou Sunny Max já são, tipo, dessa linha, que já são bem mais porra louca, assim. Uhum. Mas você meio que entrava um pouco na lógica, por mais que aquilo ali não fosse óbvio, pro seu pensamento dia a dia, pra lógica do point and click era muito, muito fácil, sabe? E é um pouco esse negócio, saber exatamente o que você ia olhar, o que você ia pegar, o que você ia lamber, o que você ia dar pro maluco, entendeu? Essas coisas assim. O que você ia dar pro maluco? O que você ia lamber do maluco? O que você ia dar pro maluco? Mas eu acho que era um pouco isso, assim, essa progressão muito linear, sabe, do jogo, e ver também como os personagens iam lidar com aquilo ali. Eu me lembro muito da sequência do Day of the Tentacle, que você tem que fazer o George Washington sair da casa. Uhum. Porque você precisa da dentadura dele e tal, e você precisa fazer por alguma razão que ele... você precisa fazer que... você precisa cortar a árvore, porque o outro maluco tá preso no futuro na árvore, no passado, aliás. Caramba. Não, é isso mesmo. No futuro, a mulher tá presa na árvore. Isso. Aí você precisa pegar um cobertor, acender a lareira, botar o... Quer dizer, antes disso, você precisa pegar a dentadura que bate, dá pro George Washington, aí você tem que botar, acender a lareira, que acham que ele tá com frio. Aí você vai pro lado de fora da casa, você bota um cobertor por cima da chaminé, aí começa a encher de fumaça na casa, todo mundo salta pra fora da janela, e antes disso acontecer, você tem que pintar a árvore, que é uma laranjeira de vermelho, pra ele achar que é uma cerejeira, uma macieira, e cortar. Porque todo mundo sabe, obviamente, que George Washington não gostava de macieiras. Você aprende um pouquinho. Mas é muito maneiro quando você faz isso acontecer, sabe? Você fala, caralho, que maneiro! Aí o gordo faz um comentário babaca, e no futuro a Dot é liberado, entendeu? Sabe o que eu acho maneiro? É que eu fazia as coisas sem saber, sem fazer ideia do que ia resultar, saca? Eu falava, dá pra botar esse cobertor aqui na chaminé, botava. Dá pra acender a lareira. Só que era muito maneiro quando você via as coisas se encaixando, né? É. Quando você via a Matrix. É muito maneiro, cara. Porra, quando sumiu aquela árvore no futuro, eu falei, caralho, entendi. Sensacional. O que eu mais gostava era que se você botasse no presente, acho que o hamster no congelador, ele tava lá no futuro com a mulher lá congelada. Uhum. Ela pegava lá, eu nem lembro se tinha que fazer. Não, você você tinha que pegar o suéter e botar em cima dele pra ele secar. Ah, é verdade. Primeiro você tinha que botar ele na máquina de lavar, o suéter na máquina de lavar no lavar passado. Pra encolher. Um milhão de fichas, só que antes você tinha que pegar um milhão. Você ganhava tirando da máquina de refrigerante do corredor, moleque, com o pé de cabra. Caralho, aí você pegava tipo um milhão de moedas assim, botar na máquina de lavar, aí a máquina de lavar ia ficar até o futuro. Aí você tirava um casaquinho pequenininho e você botava no hamster, cara. Porra. Era genial, cara. E antes disso, pra descongelar o hamster, você tinha que botar ele congelado no micro-ondas. Aí falavam que no futuro os micro-ondas não matavam mais hamster, alguma coisa assim. Aposto como várias criancinhas já mataram seus hamsters. Não. Graças a Deus, atento. A mulherzinha do futuro, ela virava pra tela e falava assim, atenção, eu estou no futuro, você no presente, não bote o seu hamster no... Ah, pode crer. Só que, senhor da eternidade, o que a gente ouvia ela falando? The Black Blood Blast. Cara, eu acho que essa parada que o Mamute falou do contexto é crucial, porque assim, se o jogo de point and click ele quisesse ser sério, ele tinha que passar essa mensagem logo de cara. Assim, não foram exatamente, não eram jogos da LucasArts, mas assim, pô, o Police Quest na época, tipo, quando eu joguei da Sierra, era um jogo que assim, você tinha que prender, acho que você era polícia, obviamente, aí você prendia uma acho que uma mulher que tava com excesso de velocidade, alguma coisa assim. E aí eu lembro uma vez que eu fui algemar a mulher, e aí, tipo, ele perguntava se queria algemar com as mãos pra frente ou com as mãos pra trás. Aí tipo, eu chamei com as mãos pra frente, aí deu game over, porque ele falou, você não pode te chamar pela frente, você tá demitido, entendeu? Caralho! É, não, pô, o jogo já te ensinava a ser polícia ali logo na hora. Então assim, o jogo tem que ser muito claro na intenção dele. E o Sam & Max, por exemplo, que é um dos meus adventures, assim, favoritos, você mal começava o jogo, e ele já começava, tipo, com uma cutscene que parecia, tipo, um desenho animado com a Maisa Onassid, entendeu? Tipo, era muito louco, tipo, daqui a pouco chegava o Max, que, tipo, era o coelhinho, aquele coelhinho, tipo, sei lá, Onassid lá, parece que tomou Red Bull, e aí, tipo, ele arranca a cabeça do vilão, só que o vilão era um robô, e você fala, ah, então por isso que não tá jorrando sangue, só que daqui a pouco vem o Sam, que é, tipo, um cachorro gigante, meio urso, detetive, aí resgata a mulher, daqui a pouco eles pegam um carro, começam a dirigir, e, tipo, o jogo mal tinha começado quando você começava a controlar, e você já tinha que sair do seu escritório. E aí você fala, só que você me falava, não, você não pode sair do seu escritório sem dinheiro. Aí você, tá, tipo, beleza, onde é que tá meu dinheiro? Como é que você ia descobrir que você tinha que botar, tipo, acho que botar a mão no buraco dos ratos? Tipo, você tinha que enfiar a mão lá no buraco dos ratos, na parede. Aí ele falava, ah, money, never leave home without it. Aí você, caraca, tipo, era óbvio que tava ali. Que nem tem, tipo, acho que tem um gato, eles falam assim, não, a gente tem que falar com o nosso informante, porque eles são freelance police, que é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi falar, né? Uhum. Aí, eles, não, a gente precisa pegar uma informação com o nosso informante pra resolver esse caso. Aí, e o nosso informante tá na rua. Aí você chega na rua, tipo, aquela rua já bizarra, com placa torta, não sei o que, nanã. A única coisa que você vê, tipo, lá no fundo tem barulho de gente, mas você só vê um gato. E é um gato, tipo, lambendo a pata e engasgando, tipo, aí. Aí você, cara, que isso? Aí você tenta falar com o gato, o cara fala, e aí, tudo bem? Só que assim, primeiro, o gato fala, né? Mas tudo bem. Não, mas vai ser um cachorro detetive, né? Pelo amor de Deus. Cachorro detetive e o coelho, realmente. Mas o gato, não, é um coelho que saiu diretamente de Happy Tree Friends. É verdade. Cara, não duvido. Que deu origem a Happy Tree Friends. É, com certeza. Influenciado pelo Mac. Enfim, você vai lá tentar várias coisas, não sei o que, não consegue nada. Aí chega uma hora que você fala, ah, cara, eu vou mandar o Max porque você ainda tinha um botão específico que era o botão do Max, né? Tipo, tinha um tipo de semazia, e tinha a cabecinha do Max, que era tipo, vamos mandar esse coelho fazer alguma coisa. O que ele vai fazer, eu não sei. E aí você botava pro coelho falar com o gato, cara. O coelho, tipo, mete a mão dentro da boca do gato. Aí começava, tipo, sentir como se estivesse pegando alguma coisa no intestino dele. Aí tirava uma carta e blum, isolava o gato de centro. Tava tentando placar o gato, sabe? Surreal. Não, esse jogo, uma coisa. O jogo era divertido pra caralho. Só que o que é bizarro? Esse jogo, ele não te recompensava em você pensar de forma lógica pra resolver as coisas, né? Como alguns jogos da LucasArts, eles falavam assim, cara, é all random. Get ready. Exatamente. Por isso que era tão importante você passar essa mensagem logo de cara. Senão daqui a pouco você pega um jogador de Police Quest e o cara fala, meu Deus, que mundo é esse que eu tô habitando, né? Pois é, aí chegava esse momento em que você não conseguia resolver, cara. Ou você começava a tentar a combinação de tudo com tudo, você viu o que tava pra clicar no cenário e começava a testar, pegar, lamber, chutar, sei lá. Ou então você... Eu tô fazendo Loom agora. Ou você ia pro guide ou pro seu amigo, pra reunião da cúpula dos amigos. Agora, senhor Eternidade, me diz, por que algumas pessoas hoje em dia vão jogar esses jogos e vão achar um saco? Quais são as coisas que não envelheceram bem? Quais eram os maiores defeitos desse gênero? Cara, eu acho que um dos defeitos é que eles não têm, geralmente eles não têm muita ação, né? Uhum. É um jogo paradão, que você fica lá andando pelo cenário. O cenário geralmente fica quase todo parado, com algumas pequenas animações. Os gráficos são horríveis. Se bem que você tá falando do tipo do... Pô. Peraí, não acho feio, não, cara. Não. Tudo bem, não acho feio. Meio que virou uma estética própria, né? As pessoas de hoje em dia olham e falam, que coisa horrível. Eu acho genial. Eu acho que com a tecnologia que eles tinham, eles fizeram uma parada muito bonita, muito esteticamente perfeita, praticamente. Pô, entendi. Mas tem que lembrar que jogos tem muita tentativa e erro, né, cara? Sim, não é erro, é tentativa. É, exatamente. É tentativa e tentativa. Você fica indo e voltando dos cenários pra ver se tem alguma coisa que você perdeu. Aí se não tem, você fica horas, maluco, ali pensando, até que você meio que foda-se, não consegui. Ou você busca um guia, né, e tal, alguma coisa assim. Mas é um jogo de tentativa. Hã? Você espera o dia seguinte pra ver se a cabeça tá mais fresca. Você espera um insight, né, cara? Mas eu lembro, cara, eu lembro que eu jogava e eu ficava assim, caraca, não tô conseguindo resolver isso. Ah, eu vou parar. Aí, tipo, sei lá, no dia seguinte eu tava indo pro colégio, eu tava assim, como é que eu vou resolver aquele troço? Não sei o que, nanana. Aí você tentava alguma coisa que você não tinha pensado. Uhum. Ou então você parava de prestar atenção na aula pra ficar pensando, né? cara, eu acho que isso se enquadra, assim, porque esse passo mais lento que o jogo tem, até por ele ser tentativa e tentativa, ele torna realmente mais difícil você entrar no jogo, você se fixar principalmente no jogo, né? Eu acho que essa geração tá ficando muito fácil, né? Tipo, se fosse fazer um jogo... Hoje em dia a gente tem evoluções desse gênero bem legais, mas aí quando você pensa assim, se você fosse fazer um jogo bem nesse estilo mesmo de point and click, provavelmente as coisas no cenário iam brilhar o que você pudesse clicar. Provavelmente quando ele pegasse, sei lá, pegasse a roupinha, o casaco lá no presente do Day of the Tentacle, ia falar: imagina que irado se eu pudesse diminuir isso vestindo um hamster. Moleque, você não precisa nem ir muito longe, né, cara? Você olha, por exemplo, o jogo de RPG hoje, que é, assim, bem ou mal, existem ainda, tá em larga escala, né, pra, seja pros portáteis, seja pra videogame. Cara, hoje em dia tudo tem setinha em cima, uma mãozinha dizendo isso aqui é pegável, isso é interagível, entendeu? Aperte A para ler. Irmão, na época que a gente jogava, assim, esses joguinhos mais antigos, não tinha isso. É meio, tipo, sair fuçando o botão em qualquer prateleira pra ver se tu encontrava o livro que ia te dar uma dica pra alguma coisa. E eu acho que isso tem, realmente, isso deixa o jogo muito mais difícil a associação hoje em dia. Uhum. Não vou nem dizer pela parada da ação, não, é mais pelo andar mesmo, assim, é um jogo mais lento, ele depende mais de você estar dentro do jogo e realmente estar querendo tirar o máximo do jogo, né? Eu, quando eu joguei Heavy Rain, eu tive uma sensação de estar voltando a esses point and clicks, mas de uma maneira mais adaptada, de uma maneira menos frustrante, saca? Porque Heavy Rain não tem nenhum puzzle, né? Assim, bizarro. Você tem, obviamente, a resolução do crime lá, com o detetive, com o policial, só que não tem nenhum puzzle de fechar a chaminé e botar todo mundo pra fora. E eu me diverti muito, eu achei assim, quando eu joguei Heavy Rain, eu lembrava desses jogos point and click da LucasArts. E depois fui jogar alguns jogos da Telltale, fui jogar o Walking Dead, cara. Walking Dead, você já jogou? Algum de vocês já jogou esse jogo do Walking Dead novo? Não. Episódio 1 ou 2, você tá falando? Tanto faz, episódio 1 e 2. Você já jogou episódio 1, pelo menos? Não, eu vi alguma coisa. Já jogou? Porra, que perguntou então, cara? Não, é porque, sei lá, se tem alguma diferença, assim. Eu joguei. Você jogou? O que você achou? Bom, assim, primeiro acho que vale a pena falar também dos outros jogos da Telltale, porque apesar de eu gostar de Adventure Games, cara, eu acho que ao longo do tempo, eu não sei se é algo meu, ou não sei, mas hoje em dia eu não tenho mais a mesma paciência que eu tinha antes pra todos esses Adventure Games. Uhum. Ou pelo menos os modelos da Telltale. Eu sempre fui fã de Sam & Max, só que quando eu peguei os Sam & Max da Telltale pra jogar, eu não tive muito saco, não. E o que me chamou a atenção era que nesses do Walking Dead, eu pelo menos, assim, consegui levar numa boa. Mas porque eles tiveram a preocupação de tornar tudo muito mais dinâmico, né? Uma coisa que eles usaram no Walking Dead, todo Adventure Game você tinha diálogo, né? Isso era quase todo, pelo menos. E no Walking Dead eles também têm diálogo, só que uma coisa que eles implementaram que eu achei muito boa, que eu vi pela primeira vez no Alpha Protocol, foi diálogo com tempo limitado. Então, assim, você não fica a vida inteira pra responder. E são decisões zoadas, tipo, sabe aquela decisão de Mass Effect que você fica bolado e você levanta da cadeira, começa a andar e pensar? No Walking Dead você tem 5 segundos, vamos lá. É salvar a mulher ou o cara? Vamos lá. Justamente pra reforçar a urgência daquele universo, né? Isso tudo é muito importante. E, enfim, então achei esse aspecto do diálogo importante, porque isso vai tornando as coisas mais dinâmicas. Os puzzles, beleza, eles respeitam uma lógica, mas eu não vi nada assim muito, tipo, caraca, oh meu Deus, surreal. Mas bem ou mal, se você reparar, e eu acho que isso ficou muito claro, tanto com o jogo do Jurassic Park, da Telltale, que eu nem achei lá essas coisas, e esse do Walking Dead, que eles começaram a tornar a experiência muito mais dinâmica, né? Sim, ainda tem um pouco de procurar algum item aqui e ali. Eu acho que ficou muito ainda no De Volta pro Futuro. Eu joguei o Back to the Future. Ah, eu não joguei o De Volta pro Futuro. Eu senti muito esse negócio de você ficar procurando os itens, ficar resolvendo. Só que De Volta pro Futuro, ele tem aquela injeção de jogadores imbecis do dia de hoje, né? Se você ficar muito tempo procurando, você pode desistir, apertar um botão e diga o que eu tenho que fazer. E aparece pra você, simplesmente, faça isso. Na verdade, são três níveis, né? É tipo dica mais óbvia e você é retardado. Parabéns. Uma parada que também marcava muito, pelo menos pra mim, esses jogos, era chegar na parte seguinte da aventura e ouvir um diálogo imbecil com algum outro fulano, um personagem novo que eu não conhecia, uma situação mais inusitada ainda. Isso era uma parada que meio que me dava vontade de continuar e ver, assim. Sabe uma coisa que acontecia que eu achava muito maneiro e era muito simples? É porque ao longo do jogo você tinha sempre o menu ali embaixo com todas as suas opções. Quando entrava cutscene, aquele menu sumia. Aí eu falava, caraca, irado! Irado! Cutscene, caralho! Era uma coisa coisa muito simples, uma conversa, e em vez de aparecer as opções, apareciam as respostas que você tinha que dar. E era tipo, isso que era muito legal, você tinha muitas opções de resposta, você tinha tipo 7 opções de resposta pra cada coisa que você fosse falar com alguém. Obviamente, uma delas era certa. Não, e cada uma abria uma conversa mais nada a ver com, sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com aquilo que você precisava de desenvolver. Mas você falava, ah, isso aqui me lembra uma parada que a minha avó me deu. Uhum. Aí tu tinha assim, a sua avó? Que parada? Ou aí, sei lá, as outras opções. Aí falava, a sua avó? É a minha avó, ela foi presa por não sei quantos anos e ela gostava de tocar gaita. Aí eu gostava de ficar ouvindo minha avó tocar gaita. Gaita? Que música? Aí tu ia ouvindo, assim, a história que iam contando, né? Ia muito longe as paradas. Sem contar que quando eu era criança, true mesmo, quando eu jogava esses jogos, eu não entendia o que eles estavam falando, eu ia numa permutação infinita de opções de conversa até acertar. Eu ia lá, beleza, eu vou escolher a resposta 1, a resposta 3 e a resposta 7. Não, não funcionou. Então eu vou escolher a resposta 1, a resposta 2 e a resposta... Não funcionou. Puta, fudeu. Eu lembro muito uma parte do Indiana Jones na Fate of Atlantis, quando você chegava em Machu Picchu, sei lá, num lugar lá no meio da floresta, que você até usava o seu chicote pra mandar um Tarzan do penha. É, na árvore. Aí você tinha que falar com um maluco, te falar com um papagaio também e tal. E você tinha que escolher umas opções, tipo, umas 4 linhas. Tinham 7 opções de resposta pra 4 diálogos, assim. Aí eu falava, fudeu. Fudeu, nunca vou passar daqui. Aí alguém me falava, vai escolher essa e essa. Ah, tá. O que que eles falaram? Aí me explicavam. Cara, isso me lembrou totalmente um diálogo que tem mais pro fim do primeiro Monkey Island, que você tem que comprar um barco pra conseguir ir justamente... Desculpa, não é nem pro fim, é quando você tá tentando comprar o barco pra sair da primeira ilha pra ir pra Monkey Island de fato. E assim, você tá conversando com aquele que é um dos meus personagens favoritos, que é o Stan, que é o salesman. E assim, o cara mais com a mão mais frenética, ele fica mexendo a mão pra cima e pra baixo o tempo todo, que é aquele vendedor que quer te convencer, né? É basicamente o vendedor de carro usado, só que aplicado pra caravelas. E aí, tinha, você tava falando desse negócio do diálogo, tinha uma opção que era assim, você tinha uma carta de crédito que valia tipo uma mixaria. E você tinha que entrar num diálogo de convencimento pra ele te liberar a caravela lá velha, que era a mais porcaria de todas, com a carta de crédito que ele tinha, que você tinha. Nossa. Assim, era um troço muito tenso, porque você inclusive achava que você tava numa situação de erro, tipo, não tinha mais jeito, e você tinha que ficar pichinchando eternamente, tipo, olha, eu tenho a carta de crédito aqui e você me vende o barco por 5 mil. Aí o cara, não, 5 mil não dá, não sei o que, não. Aí você, 4 mil. Aí ele, não, 4 mil não dá, não sei o que, não. 3 mil, não, 4 mil não dá, 3 mil não dá. Toda hora um valor diferente, só que aí chegava uma hora que você falava, and that's my final offer. Aí o cara, não, então não dá. Aí você tinha que falar de novo, and that's my final offer, and that's my final offer. Até que um dado momento ele ia conseguir aceitar. Era um troço mega enigmático, mega enigmático. Nunca, tipo, é impossível uma pessoa acertar se você não tivesse minimamente orientado ou se você ficasse tentando de maneira altamente porra louca. Com certeza. Legal dividir esses jogos em duas épocas, né? Uma época que ele usava uma engine, né? Chamada Scum, que era Script Creation Utility for Maniac Mansion. Então você já sabe aí que foi criada uma engine pra fazer o jogo Maniac Mansion, e a partir daí eles fizeram uma porrada de jogo no mesmo estilo, cara. E Maniac Mansion era um jogo muito maneiro. Alguém já jogou aqui Maniac Mansion? Uh-huh. Todo mundo aqui jogou Maniac Mansion? Não. Joguei, só que a minha memória me falha. Eu lembro de algumas coisas. Você lembra que no começo do Maniac Mansion você já podia escolher, tipo, vários personagens, né? O Bernard era um deles, que inclusive é o que tá no Day of the Tentacle. Sim, sim, é só ele que tinha tá no Day of the Tentacle. Tinha um surfista louco também, eu tô viajando. Ó, o personagem principal era, tipo, o popularzinho da escola que tava indo atrás da namorada dele, que foi raptada pelo professor maluco que ficava na mansão maníaca. Aí, além do Dave Miller, tinha o Bernard, que era o nerdzinho, que ele é o protagonista do Day of the Tentacle. Tem a Razor, que é uma punk mulher, maluco. Sei lá. Punk mulher. É, tinha o Wendy, que era a versão feminina do Ludobardo, que ela queria escrever histórias, narrativas. Tinha o surfistinha louco lá, que era o Jeff Wood. Tinha um músico lá, que era o Sid. E tinha um fotógrafo, que era o Michael, sei lá o que. E uma maneira que você não jogava com todo mundo, você tinha que escolher 3. E esse jogo, você podia morrer. A galera ia morrendo no meio da parada. Olha só, agora você já sabe de onde é que Heavy Rain copiou. Você podia morrer e continuava a história só com dois, ou com um, sei lá. E isso eu achava, eu achei bem revolucionário pra época, né? Principalmente porque foi o primeiro jogo a fazer uma parada assim, nesse estilo, né? Um point and click, escolher três pessoas, poder morrer no meio, de seguir e tal. Segundo, que ter feito essa engine, ter feito tanto sucesso, e que gerou vários outros jogos a partir dele, né? Você, Mamute, jogou o Maniac Mansion? Eu joguei muito de leve, cara. Acho que eu não cheguei nem a 15 minutos de jogo, então... Então, não conta nessa... É. Já deu pra perceber que é um jogaço, inclua, né, cara? Inclua fora dessa. O que você achava de maneiro no Maniac Mansion? Cara, assim, o Maniac Mansion eu tenho vagas memórias. Eu não cheguei a terminar também. Inclusive, eu só consegui jogar o Maniac Mansion porque ele tava disponível dentro do Day of the Tentacle. Igual a mim, eu joguei no Day of the Tentacle. E eu achei muito louco, porque eu tava acostumado a jogar o Day of the Tentacle, é um jogo um pouquinho diferente e mais difícil do que o Day of the Tentacle. Mas eu não cheguei a terminar o Day of the Tentacle. Eu lembro de várias referências, inclusive eu lembro da referência clássica. Day of the Tentacle, você não terminou também? Pô, desculpa. Maniac Mansion. O Maniac Mansion, confundi, foi mal. Eu lembro que no Maniac Mansion, a primeira coisa que você tinha que fazer, que é uma... Eles também brincam no Day of the Tentacle, que é você levantar o tapete, pegar a chave debaixo do tapete. Uhum. Então, assim, tem algumas referências bem... que seguem, né, ao longo da série. Mas eu não cheguei a terminar, só que eu reconheço que, como o próprio Scam já diz, tipo, foi ele que deu início, entendeu? Deu início, uhum, a tudo. E você, Senhor Eternidade, jogou? Curtiu? O que você achou? Cara, eu tô na mesma do Mamute, eu joguei, só que eu não me lembro de quase nada. Eu me lembro só que você podia escolher os personagenzinhos, e eu lembro que tinha Piranha Punk. Porque você já era punk xixi na época, né, cara? Então o que que chama a atenção? Eu nasci punk xixi, né, cara? Não, eu joguei essa porra. Tu jogou, Fri? Tu lembra? Eu joguei, mas eu desisti, né, cara? Muito difícil. Cara, ele desistiu no Maniac Mansion pra não tentar mais nenhum. Hein? Infelizmente, algumas pessoas vão estar esperando que a gente vá destrinchar todos os jogos aqui, falar e tal. Não, a gente só vai passar por cima dos jogos, explicar um pouquinho, falar o que, que a gente lembra deles. A gente não vai fazer nenhum estudo pra não tentar transparecer, pra não passar por cima do que a gente... das nossas memórias, né? Do que a gente experienciou com eles. Depois, quem sabe, um dia a gente faz um sobre alguns deles, especial, destrinchando, falando sobre a criação, sobre o processo de desenvolvimento e tudo isso. Mas vamos passando mais pra um espaço mais pessoal aqui da gente, né? O que, que vocês acham? Pode ser. Beleza. Vamos lá. Alguém jogou Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Esse eu não joguei. Eu não joguei nem nunca ouvi falar. É. Mas assim, o cara que fez esse jogo tava no McCracken. Não, eu vi uns vídeos e tal, ele é bem no estilo... Tem uns gráficos um pouquinho melhores que Maniac Mansion, mas é naquele jeito mais pixelzão, tá ligado? Maniac Mansion, 1987, e esse Zack McCracken de 1988, eram jogos assim, né? Da década de 80, pra computador, que você tinha aquela... aquele megapixel art na tela pra você, mas eu achava um jogo até que hoje em dia... Quer ver? Procura aí no Google, vou botar a imagem aqui no post, um screenshot desse jogo. Eu não considero ele feio não, cara. Eu acho assim, pra pixel ainda mais nessa época, eu acho ele um jogo muito bonito. Inclusive, eu acho ele até mais bonito que o Indiana Jones The Last Crusade, que veio depois. Eu achava zoado nos jogos do Indiana Jones, é que todo mundo parecia que tinha narigão. Não, era da arte mesmo. Nessa época, todo mundo tinha narigão. Todo mundo tinha narigão. Era tipo Larry também, todo mundo tinha narigão. Isso mesmo. Eu acho engraçado esse screenshot do McCracken, que ele me lembra muito o Leisure Suit, que tinha essas cores mais, tipo, bem pá, fortes e distoantes. E me lembra também a HQ da década de 80, né? Que usava aquelas cores diferentes que passam com HQs hoje em dia. Super cores, não. Era tipo, quanto mais cores, mais maneiro. Bem, tipo, o site da internet da década de 90, né, cara? Do início da década de 90. Sabe o que? Ele botava de parada roxa, parada verde e contador de visita. E GIFs animados. E GIFs animados. MIDI tocando no fundo. Agora, sabe que a boa é os nossos ouvintes mandarem e-mails falando sobre esse jogo, que a gente não faz ideia de qual é esse jogo. Cara, pode como ninguém nunca jogou esse jogo. Ninguém. Vamos lá, alguém vai desbancar o Senhor da Eternidade? Esse jogo não existe, você fez esse negócio no Paint. Claramente. Parece ser mentiroso. Em 1989 teve o primeiro jogo que eu joguei. Óbvio que eu joguei o Maniac Mansion depois, dentro do The Off the Tentacle, mas teve o primeiro jogo que eu joguei de point and click, que foi o Indiana Jones and the Last Crusade, que pra mim era um jogo foda pra caralho na época. Hoje em dia, não. Você jogou, Sr. Eternidade? Não, eu só joguei o outro. Alguém que jogou? Não, eu também só joguei o outro, do Indiana Jones. Tá, então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. É contigo mesmo. O legal do Indiana Jones é que ele era muito, muito, muito fiel ao filme, né? Os acontecimentos que tinham no jogo, eles seguiam bem o que acontecia no filme. Eu, na época, não tinha visto o filme direito, então tornou o jogo um pouco mais difícil pra mim, mas tinha, desde aquela... No começo, por exemplo, nenhuma cena no filme, no começo, que ele, o Indy tá entrando lá na universidade, aí tem um ginásio com a galera lutando boxe. Você viu o filme, né, Senhor Eternidade? Você lembra? Você lembra nessa cena que tinha um ginásio, que o negro lutava boxe ali, fazia as coisas, e o Indiana Jones passou, tipo, direto naquela cena, né? Não, não me lembro absolutamente nada dessa cena, mas prossiga. Então, no jogo, nessa cena, você podia entrar no ringue, moleque, cair na porrada com o cara lá, tipo, pra point and click, como é que era a porrada? Ficar clicando na cara do maluco ou na barriga, tipo, clica, clica, não, clica. Era skill, aquela porrada era skill. E o jogo já tinha construído bem essas ideias dos outros jogos que vieram a vir na frente de point and click. Você tinha todas aquelas opções, você tinha, tipo, coisas escondidas no cenário que você tinha que clicar. Por exemplo, na sala do Indiana Jones, eu lembro que você tinha que pegar um livro. Pra pegar aquele livro, eu não achava o livro de jeito nenhum, instante nenhum, mas fudeu, caralho, o que eu vou fazer? Aí você tinha que encontrar uma pilha de cartas de papel, muito, muito papel, em cima da mesa. Aí o que você tinha que fazer? Pick up. Aí você pegava o papel. Aí diminuía a pilha. Aí você pegava mais papel, diminuía a pilha. E ia papel inútil pro teu inventório, né? Inútil. Aí você pegava, pegava, pegava. Depois você pegava todos os papéis, tinha um livro lá debaixo de papéis. Tipo, genial. Caralho. Você ficava preso na sala com os repórteres, paparazzi querendo falar com você, você tinha que fugir pela janela. Aí foi até tranquilo eu perceber que fugir pela janela depois que eu vi o filme, porque fazia todo sentido, né? Ele fugia pela janela, ia conversar com os caras. Mas a cena que mais me impactou em Indiana Jones Last Crusade era que eu não conseguia passar de jeito nenhum quando eu era criança, cara. Eu joguei, obviamente que esse jogo eu peguei em vários disquetes, né? Nem disquete normal que a galera ali de Compeira conhece. Disquetão, maluco. Disquetão. Sim, flexível. Mega flop. Mega flop. E eu botava vários daqueles discos, instalava o jogo e tal. E quando meu amigo... Provavelmente joguei pirata, porra. Sei lá. Foi o amigo do meu pai que trouxe, eu instalei, amarradão. E quando eu instalei, tinham vários saves. Eu, caraca, olha só, vários saves. Então eu fui jogando, tipo, não conseguiu passar essa parte. Dava um load no save e pulava pro futuro do jogo, boladamente, e começava a jogar. Eu lembro que eu fui pra parte no final, né, que ele vai pra aquela cripta lá, pra caverna em que ele tem que conseguir o cálice, né, o cálice sagrado, e na entrada, no filme, ele tinha que abaixar por causa de uma serra que tava vindo. Vocês lembram dessa cena no filme? Fala sim. Ah, sim, né? Sim. Aí... Lembro como se fosse ontem. Você tinha que abaixar pra aquela serra que tava vindo, e eu não conseguia abaixar de jeito nenhum no jogo, de jeito nenhum, de nenhum, e eu nunca consegui passar aquela parte. E era muito frustrante, porque quando você morria, aparecia uma tarja preta escrito censurado e sangue. Caralho, que hardcore. Muito hardcore, que moleque. Isso? Eu ficava bolado. Mas, pô, não poder abaixar é muito frustrante, por isso que eu odeio Mega Man, cara. Ludobardo. Falei. Me fala um pouquinho sobre Loom. Loom foi o primeiro jogo, então, que você jogou nessas características de point and click, né? Que já era um jogo bem diferente. Cara, eu acho que, né, nesse gênero point and click, com certeza. Porque, assim, a gente tinha muitos jogos, tipo os MUDs, os Text Adventures, que acabavam se parecendo com point and clicks. Tipo, por exemplo, Colossal Cave Adventure, que é de 76, se eu não me engano. Você não clicava em nada, mas você escrevia walk, open, push, essas coisas. Mas point and click, como a gente conhece hoje em dia com interface visual, Loom foi o primeiro. Loom e um outro agora que eu não tô lembrando o nome, que era alemão, que era no estilo do King's Quest, que o Mamute falou sobre. Tu sabia ler alemão também, moleque? Não, tu é muito foda, cara. Puta que pariu. Não. Eu nem sei hoje, cara. E olha que eu já aprendi alemão e até hoje eu não consigo... Cara, eu digo isso, alemão tempo. Mas aliás, alguém jogou aqui? Alguém aqui jogou Magic? Sim. Magic, desculpa, sim. Magic. Não, Magic. Sim. Não, peraí. Magic, não. Magic ou Magic? The Gathering ou Magic? Magic. Ah, mágica. Ah, joguei também. Fala mágica. Mágica. Não. Joguei. Os personagens são iguaizinhos. São influenciados, são inspirados? Claro, claro. Tudo no Mágica é uma paródia. Tudo. Tipo, sério, tudo é uma paródia. Tem um episódio que é... Um dos capítulos é A New Hope. Tipo, não preciso falar mais. Uh-huh. Toda hora que você encontra um alce morto, no jogo, você clica nele, aparece King of the Forest. Aí alguém fala, tipo, ah, it's King of the Forest, but the King of the Forest is dead. King of the Forest eram como chamavam os alces no King's Quest. Caraca. E aí tudo é uma referência. Tipo, tudo é uma paródia. Uhum. Mas, enfim. Que é um bom jeito pra explicar a falta de criatividade. Mentira, sacanagem. É, enfim, sobre o Loom, cara, assim, vou ser muito sincero, eu achei difícil pra cacilda. Não. Não só disse o porquê. Oi? Tenso pra caralho. Eu só tô achando difícil também, porque eu tô jogando aqui enquanto a gente grava e tá foda, cara. Tô preso aqui num tornado de água. Ah, é? Não, e eu só, não era só difícil porque ele era um jogo de point and click, do tipo, ah, big push up. Não, nem tinha isso. Não, e assim, era um jogo que você tinha que acumular umas magias que eram, tinham uns tons, umas notas musicais. Sim, é uma musiquinha que você tem que decorar. Exatamente, aí você tinha que ficar decorando altas músicas pra conseguir fazer as magias. Era tipo assim, um patapão hardcore, mano. Tipo, mas hoje em dia, com a tecnologia da caneta e papel, a gente usa o caderninho do Ninja Inimigo, né? E anota os códigos das musiquinhas. É, que nem nos jogos de Dungeon Crawling, que não tinha minimapa, você tinha que ir lá desenhando num papel quadriculado, né? Clássico demais. É, exatamente. Mas assim, então o Loom, cara, eu sei que eu gostava muito daquele bonequinho encapuzado, que é, putz, é a cara do Mágica. É, ou melhor, né? O contrário, o bonequinho da Mágica é o cara do Loom. Inclusive, a gente tava comentando aquele negócio de uma... Mas sabia que essa temática do Loom me assustava um pouquinho quando eu era criança? Mas faz sentido. Até porque o Loom não é um jogo de, tipo, mega bem-humorado, entendeu? Aham. Uhum. E é um jogo de 1990, né, cara? Eu tinha o quê? 5 anos nessa época? É. Sei lá, cara, eu achei ele bem-humorado, sim. Por exemplo, agora há pouco eu cheguei num cemitério, aí tinha uma cova, e aí na tumba tava escrito assim, alguma coisa do tipo, ah, e foi aí em que o raio acertou a árvore quando o céu estava aberto. Aí o personagem fala assim, o céu estava aberto? Aí você clica no céu e você usa magia pra abrir. Aí ele abre o céu e cai o raio na parada. É, mas eu não entendi isso quando eu era criança. Pra mim era tipo... É, um sutil, não é um mortão homem. Não, mas eu não entendi isso quando eu era criança. Então pra mim era um maluco encapuzado, que nem a morte, tá ligado? Indo num cemitério de noite. Porra! Monte cisne e tornado. E olha só, a paleta de cores não é bem animadinha, não. É tudo meio sombrio, né? Sim. É tudo azul e cinza. É, então assim... Mas eu não... Realmente eu não avancei muito. Mas eu lembro que depois, quando eu fui jogar Monkey Island, e aí Maniac Mansion fazia referência ao Devil the Tentacle, assim como no Monkey Island, você se entrasse no Scumbar, olha aí a mega referência. Tipo, uh-huh. Bar era Scumbar. E se entrasse lá, tinha um dos piratas que tinha um botão que era Ask Me About Loom. Já é tipo uma referência, tipo, putz grilo, o jogo é tão difícil que, inclusive... O pirata não conseguiu, moleque. Mas eu acho que você conseguia conversar com o cara e o cara falava alguma coisa sobre o jogo, assim, uh-huh. Resolve dessa forma, etc. Caralho, imagina se tivesse um jogo Inception, assim, que você descobria de resolver um jogo num outro jogo e falar, caralho, eu consegui por causa da dica do Monkey Island, moleque, que foda. Detonado, tá dentro do jogo. Uh-huh. Tem que conversar com um maluco e dar bebida pra ele te dar a resposta do jogo, porra. Cara, do outro jogo, né? É, isso sim é DLC que merece ser comprado, né? Caraca, ele lançou uma DLC que é um walkthrough, caralho! Só que aí você lança, tipo, sei lá, uma DLC de um jogo do Castlevania que você só compra no Metal Gear, moleque. É uma conversa de codec. Caralho! Anota. Mas quer ver uma parada bizarra que a galera começou a implementar? Eu não sei se isso tem no The Walking Dead que a gente chegou a comentar pouco. Mas na nova versão do Monkey Island, a que eles chamam de Special Edition, que eu particularmente acho, assim, do caceta, porque você tanto pode jogar com os gráficos antigos, e aí você aperta, tipo, acho que é F8, e puf, vira, tipo, cenário e personagens pintados à mão. É incrível. Aham. Uhum. Questão de, tipo, apertar um botão. É muito maneiro. E ele mantém toda a essência da interface clássica, não sei o que, nananã. Mas tem uma coisa ali que eles botaram novo no jogo, além dos visuais pintados à mão, que é o botão de hint. Então, assim, antigamente, era, caraca, eu não consigo passar disso, eu vou encontrar com um clubinho secreto, eu vou procurar no GameFAQs, eu vou fazer, sei lá, o quê? Uhum. Vou procurar numa revista de detonado. Mas agora, nesses jogos, eles já reconhecem que o público, talvez por causa da maioria dos jogos, que sejam realmente mais dinâmicos, né? Ainda mais que a gente tá numa época de Call of Duty. Dinâmicos. Dinâmicos é uma boa palavra para fáceis. Mas, cara, fácil talvez... Pô, mas, por exemplo, você pega Ninja Gaiden, um dos mais recentes. Não sou Ninja! Jogo, eu achei engraçado porque você não falou Ninja Gaiden, você falou Ninja Gaiden. Ninja Gaiden! Mas, assim, o que eu quero dizer é que, tipo, existem jogos difíceis hoje em dia. Talvez podem nem ser a boa parte deles, mas uh-huh. Você tem jogos difíceis, mas mesmo os jogos difíceis, a maioria deles é, tipo, tem que ter muita coisa, ação rápida. Você tem que estar sempre... Parece que as pessoas hoje em dia estão com, assim, déficit de atenção sério, entendeu? Então, uh-huh. tipo... sempre tem que ter alguma coisa acontecendo, porque senão você vai largar o jogo. E no Monkey Island, putz, é um jogo da década de 90, é um jogo que nem o Mamute falou, mais lento. Então, assim, se ele é mais lento e você empaca, é, mesmo hoje em dia, quando é ridiculamente fácil você dar um alt tab e abrir a Wikipedia lá, ou o GameFAQs, qualquer coisa pra pegar, descobrir como você passa, o jogo já botou pra você um hint button lá, entendeu? Aham, uhum, entendi. Que nem no De Volta ao Futuro. Também tem. E eu sei que você correu pro Monkey Island, mas a gente ainda tá falando de Loom. Eu sei, é, realmente eu não tenho muito mais o que falar do Loom. Em 1989 foi Indiana Jones e a Última Cruzada, e em 1990 foi Loom. Mas no mesmo ano, em 1990, no finalzinho, teve o lançamento de um dos maiores, se não o mais emblemático jogo de point and click da história, que foi o The Secret of Monkey Island. Que, eu já digo logo, Haters Gone Hate não é nem top 3 dos meus favoritos de point and click. Mas é muito foda. Agora, o Mamute eu sei que é fanzaço. Pô, Monkey Island é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Eu cheguei a jogar até o 3 e o 4, que são meio esquecidos, assim. Não fechei o 3 porque ele travava justamente quando eu tava indo pra Monkey Island, o 4, porque, meu irmão, se o 1 já era difícil, o 2 era difícil, o 3 era porra louco, o 4, então, né, imagina só a progressão. Mas olha só, o Indiana Jones Última Cruzada, ele não era difícil pelas loucuras de, por exemplo, Day of the Tentacle. Ele era difícil por estar começando esse gênero, né? Por uma coisa nova, você não tá acostumado. Você não tinha que fazer situações muito bizarras pra passar, mas você tinha que, por exemplo, sacar que você tinha que apertar push, chair, enquanto você tá amarrado na cadeira pra você poder ir um pouquinho pra trás com a cadeira pra chegar perto da lareira, entendeu? Isso eu acho que era a dificuldade inicial desses jogos. Conforme foram evoluindo, por exemplo, já no Secret of the Monkey Island, você já acha que ele era um jogo difícil pela jogabilidade dele, essa coisa nova, ou por situações bizarras que você tinha que enfrentar ali no meio do caminho? Eu acho que mais pelas situações, cara. Tipo, esse negócio que o Ludo Barro tava falando, cara. A luta de espada é um negócio absurdo, assim. Tipo, você sacar que tem que fazer aquilo ali. Isso é no início do jogo, cara. Uhum. Sabe, a parada vai descambar pra você desencavar duas camisetas que você tem que dar uma pra mulher, carregar uma camiseta até o final do jogo que você vai dar pra sei lá quem. Caralho. Aí você vai encontrar o Lemonhead, aí você tem que descobrir que você tem que roubar o negócio que o próprio Lemonhead fez em madeira e entregar pra ele como presente pra ganhar ele no suborno, e ele vai falar, olha só que legal essa estatueta de madeira, é parecida com a que eu fiz. E que legal, aqui embaixo dessa estatueta diz, feito pelo Lemonhead, que nem a minha, feita pelo Lemonhead. Sabe? assim. São difíceis pra caralho. Tu enfiar o cotonete gigante na orelha do gorilão, entendeu? Esse jogo era difícil, porque tinha uma lógica deturpada. E eu acho que isso já era por conta de um cara que já tava eu não sei se ele já tava antes, mas com certeza foi o cara que criou pelo menos eu acho que tava no Monkey Island, que é o Tim Schafer. Uhum. Sim. Ele e o Ron Gilbert, os dois. É, e o Tim Schafer é um doente, assim. O Tim Schafer, pô, tu pega as paradas que ele faz hoje em dia, cara. Beleza, ele fez umas paradas tipo Psychonauts, né? Fez o Brutal Legend. São jogos assim mais comportados, mas com certeza são fora do comum, sabe? Uhum. É, então ele tinha um pouco essa parada, essa lógica muito fodida de narrativa, e dane-se. Ele era o Suda 51 dos anos 90, né? É, americano, né, cara? Cara, não sei se vocês conhecem essa história. Ele foi trabalhar, acho que na LucasArts, e na entrevista de emprego dele, eles perguntaram qual jogo da LucasArts ele mais gostava. Aí ele falou, eu gosto do tal. Só que esse tal jogo que ele jogou era uma versão pirata do jogo da LucasArts. Caralho. O da empresa LucasArts, ele foi contratado, moleque. Até porque isso aí deve ser achar na internet. Ele não mandou um currículo, ele mandou tipo uma história em quadrinho contando como ele deveria ser contratado. Porra, muito maneiro, né, cara? O cara é muito bom, maneiro. Assim. Mas o cara não pensa dentro da caixa, entendeu? Então, uh-huh. Os jogos que feitos por ele são muito difíceis por conta disso. O Monkey Island. E o Monkey difícil. Island 2, né? Foi lançado logo em 1990. Monkey Island, que no final, né? Segunda parte de 1990. E em 91 já foi lançado o Monkey Island 2. Que aí era descaralhado, ponto, entendeu? Exatamente. Tipo assim, cara, o Monkey Island 1, pra mim, ele é incrível. Tipo, ele é tenso, ele tem uma lógica bizarra. Você tem os três trials lá pra virar um pirata. Tipo, sim, tem a luta de espadas, tem que achar a camisa escondida. É bem louco, mas assim... É fazível. Tipo assim, eu não vou falar que é fácil. Claro que não, sabe? Mas você pega o espírito do jogo, você vai conseguindo enfrentar, etc. Aí, beleza, uma hora ou outra você procura um hint, mas você meio que consegue pegar o espírito da coisa. Cara, o 2, assim... O 2 é engraçado, mas o 2 é perturbado. assim, mas muito mais perturbado. Tipo, é louco, sabe? Cara, esse tipo de coisa, entendeu? Tu precisa ganhar dinheiro. Aí o que tu faz? Tu arma uma arapuca com um pedaço de barbante, um pedaço de uma caixa, um pedaço de pau, pra capturar um rato, pra tu entrar pela janela, muito difícil de achar, no barco, bar lá, tu jogar o rato dentro da panela do cozinheiro pra ele ser demitido, tu pegar a vaga de poder ser o cozinheiro pra ganhar 200, sei lá o que, pra poder comprar um barco. Caralho. Puta que pariu, meu. Não é fácil, entendeu? Será que é bizarro que eu tava pensando aqui, se bobear, eles tinham até que achar uma forma de liberar esses detonados, porque imagina o seguinte, imagina, vai um cara avaliar o jogo, ele fica empacado num quebra-cabeça, ele tá avaliando o jogo, não tem detonado pra ele usar. Aí ele fala, cansei dessa porcaria, nota 0 ou 2, porque o jogo é impossível de resolver. E se isso vai se espalhando, ainda mais numa época em que as revistas eram tão importantes pra disseminar reviews de jogos, hoje em dia, comprar. Hoje em dia os sites também são importantes, não, né, cara? Não, os sites, hoje em dia a gente não é mais tão dependente de revista, ainda mais dos sites mesmo, entendeu? Mas é bizarro, porque... Mas hoje em dia, cara, hoje em dia é muito mais fácil você arrumar o jogo pra dar uma testada. Às vezes você tem demo, às vezes você tem... Você pode, sei lá... Pô, mas naquela época tinha CD de demo, né, cara? Joguei muito Indiana Jones em CD de demo. E Monkey Island, cara, é uma coisa triste, né? Porque eu achei de graça na App Store do iPad da Ninja Inimiga. Falei, caraca, que maneiro, Ninja Inimiga. Você tem que jogar esse jogo, é muito foda. Baixei, dei pra ela jogar. Ela jogou o comecinho e falou, ah, legal. Nunca mais jogou, moleque. Legal, vou jogar aquele joguinho da Puka. Isso! De aí eu fico assim, caralho, jogo foda pra caralho. Sabe o que eu queria testar? Eu queria testar o que ela ia gostar mais. Um point and click adventure da Puka ou um jogo em que o Gabe Stripper tem que trabalhar no seu próprio restaurante? Não, cara. Ela provavelmente ela não ia gostar. Ela não gosta da Puka, ela gosta do sistema como o jogo rouba a vida dela. Ela não gosta, na verdade. Para isso, vídeo, episódio, vício nos jogos. Né? Exatamente. Agora, qual é dos dois de Monkey Island que você tem que pegar o biscoito e molhar na água salgada pra ele virar... É o final do segundo. É no segundo. Você chega numa praia e você só tem um copo de vidro. Eu fiquei muito tempo preso nisso. Me tormenta isso até hoje. Moleque, é sério. Tu só tem um copo de vidro, porque você perde todo o seu equipamento. Uh-huh. E aí tem uma máquina de fazer biscoito na praia. E é isso. Você entra pela ilha e não dá pra sair, porque se você não pegar o caminho certo, você nunca sai lá do negócio. Aí pra você fazer isso, você tem que pegar o copo, encher na água do mar, botar na máquina de fazer biscoito e dar pro papagaio. O papagaio sabe de cabeça todo o mapa da ilha. Aí ele te fala. Eu acho que, inclusive, se você andar muito nessa floresta, por um caminho alternativo, você acha um telefone no meio de uma árvore. Aí tu liga e te dá um 0800 pra você ligar pra LucasArts pra eles te darem dica do jogo. Não, isso é uma coisa muito clássica da época. Sim. Você caralho, ligar, é muito cara, fudido. Essa era a época do hotline, cara. E a gente não tá falando de nada de pornô. Era hotline pra você... Você era hotline pra ligar. Você pedir dica, cara. Obviamente aqui no Brasil isso não funcionava. Porque assim, eu nunca liguei, né? Porque aqui no Brasil e tal. Imagina, não teve aquela história do garoto que gastou $2,000 tentando dar upgrade no personagem dele no FIFA, agora no Xbox? Porque, tipo, o garoto tava querendo... Olha como é que os jogos são malvados, cara. O garoto tava querendo dar upgrade no personagem dele, mas ele não sabia que os upgrades eram pagos. Caralho. E aí ele foi sendo cobrado, e o pai viu uma fatura de $2,000 porque o garoto tava jogando FIFA. Caralho. E assim, imagina se você falasse, meu Deus, eu tô preso no Monkey Island, aí chega no final do mês, seu pai fala, quem ligou pros Estados Unidos? Eu acho que eu liguei uma vez, eu não lembro se eu pedi pro meu pai pra ligar e tal, que vinha no finalzinho dos manuais dos jogos do Super Nintendo, tá ligado? Porque tinha Nintendo Hotline, sei lá, e eu queria muito ligar pra saber qual é. Meu pai deixou eu ligar uma vez, e aí eu achava que ia, sei lá, falar com o Mario, tá ligado? Mario, me dá a dica pra passar, ia ser muito irado. Aí atendeu, sei lá, um cara muito, hello, how may I help you? Que óbvio que eu escutei, hashtag, blah, blah, blah. Aí eu falei, oi, eu quero falar com o Mario, sei lá. Aí o maluco... Aí ele falou, what Mario? Não, aí o maluco mandou um blá, blá, blá, Mario, blá, blá. Aí eu, ah, que saco, desliguei. Que saco. Custou tipo uns R$25. Exatamente, custei uma baba do meu pai pra falar. Meu pai crente que ia ficar mega feliz, tá ligado? Tá ligado? Aí eu desliguei uma ligação cara pra caralho pra falar, que saco. Mas eu acho que a perda maior nesse dia não foram os R$25, foi da infância frustrada, cara. Tipo assim, nesse momento todos os sonhos do ninja inimigo desabaram. Thank you. Agora, Senhor da Eternidade. Eu, fala, é meu nome. Em 1992, porque nessa época, cara, era um por ano, se bobear dois no mesmo ano, como foi Loom e Secret of Monkey Island em 90. Em 91 foi o Monkey Island 2, em 92 já veio o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que eu acho que esse é tipo o meu segundo jogo favorito do LucasArts Point & Click. Cara, é muito bom esse jogo. E eu lembro do começo, que tinha tipo uma abertura no jogo, né? Tinha, e era muito maneiro, porque começava o jogo tocando a musiquinha do Indiana Jones, né? Porque sim. Começava também no Fate of Atlantis, era maneiro. Só que, cara, no Indiana Jones começa... O primeiro é que o Fate of Atlantis não era um filme, né? Você não sabia o que tava acontecendo, já era uma história que tava sendo contada pra você. E diga-se de passagem, a história é muito maneira. É, era, tipo, pouco que eu entendi era maneira. Não, mas eu joguei esse jogo... Você jogou também esse jogo depois de velho, não jogou? Porra, depois de velho, quando eu tinha 12 anos, serve? Eu joguei não tem muito tempo, não. Joguei deve ter, tipo, uns 3, 4 anos. Mandou bem, então. Porra, e a história do jogo é legal, é, tipo, é o mais próximo de um point and click que pode chegar do Uncharted. Caraca. Não, mas todo mundo sabe que Uncharted copiou Indiana Jones, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, olha só que bizarro. Todo mundo sabe que existe um Indiana Jones. Aí depois criaram a Lara Croft pra ser a versão feminina do Indiana Jones. Uh-huh. E aí criaram o Drake pra ser a versão masculina da versão feminina do Indiana Jones. Ou seja, um Drake, na verdade, é um traveco bizarro. E agora todo mundo sabe que esse novo Lara Croft é uma versão feminina do Drake, que é uma versão masculina da Lara, que é uma versão feminina do Indiana Jones. Que é uma versão masculina do Harrison Ford. Tá velho, jogou Uncharted do outro dia. O que você lembra de fora desse jogo? Cara, o que eu lembro de fora desse jogo? O que eu me lembro desse jogo, ponto. O que eu lembro de uma parada escrota desse jogo? Que eram os puzzlezinhos que tinha três rodas. Que você ia girando as rodas e tinham vários símbolos. Você tinha que combinar os símbolos. No submarino? Alguma parada assim? Não, era em várias partes do jogo. A história do jogo basicamente era você encontrar Atlantis, né? Tinha um problema lá e você tinha uma mulher que... Aí, eu vou falar uma parada pra vocês. Eu até mandei pro Senhor Eternidade a foto aqui, que Ludobar, você jogou Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Eu não terminei, inclusive vocês conversando me deu uma vontade absurda de... Porque assim, eu joguei muito novo, né? Então eu não ia sacar isso tudo e, cara, me deu uma vontade agora de pegar o jogo e jogar, tipo, de novo, sabe? Será que você vai achar ele uma merda? Toma cuidado. Não, será que você quer estragar ele? Ah, mas eu nunca terminei, então acho que não vou estragar. É, vale a pena terminar, né? Vale a pena tentar. Assim, o que eu sinceramente fiquei decepcionado, já comentei e repito, foram alguns adventure games feitos pela Telltale. Quando a gente chegar nos próximos Monkey Islands eu falo. Agora, você lembra de uma personagem desse jogo, que era uma personagem que ficava muito com o Indiana Jones, que era a Sofia? Era uma ruiva que usava uma jaqueta. E calça... falava roxo. Falava o quê? Ah, e falava roxo. Cara, eu não me lembrava como esse jogo é bonito, cara. Cabelo durinho aí de laqueia. Fate of Atlantis era um jogo muito, muito bonito. Ele não era uma tempestade de cores bizarra dessa tela. Ele era pixeladozinho, mas você conseguia discernir exatamente, tipo, que a Sofia era muito gostosa, né? Sim. Não, você só descobria que ela era muito gostosa depois do zoom que rolava, cara. No ela decote. Tinha... É porque ela tinha um necklace que guardava orixal com, que era o ouro mágico da parada lá, que você tinha que usar pra interagir com várias paradas mágicas de Atlântida. E pra matar os judeus. E isso, e o colar dela tinha alguma coisa a ver com isso, então às vezes você botava um orixal na boca do colar dela e tal, só que quando você ia botar lá, dava um zoom no colar dela e no decotinho, moleque, esse decotinho aqui, essa é uma das cenas mais sexy da minha infância, moleque, pronto, falei, fato, foda cara. Demais. Não, é a cena mais sexy da minha infância, by far. Isso e a Jean Grey no desenho do X-Men, que eu sempre achava que a roupa dela não existia, porque a roupa dela era da mesma cor da pele dela. Pode crer. Você abriu isso aí, Ludovardi, lembrou ou você não chegou nessa cena? Eu não lembrei, mas é o seguinte, o que me fez lembrar é de como eles seguiam uma linha muito parecida pros personagens deles da LucasArts. Vou te mandar aqui, cara, a Elaine do Monkey Island e você vai ver, a diferença brutal, tipo, como é que eles fizeram ela, como é que ela era antigamente e depois como é que elas fizeram ela ficar parecida, inclusive com essa, qual é o nome dessa moça? Sofia. Com a Sofia na versão, nova versão do Monkey Island. Olha só, olha a comparação aqui. Olha como é que era o final do Monkey Island 1. Inclusive, esse final do Monkey Island 1, ele tinha uma coisa muito bizarra, que era o seguinte. Se vocês abrirem a foto aí, vocês vão ver. Esse era o final, tá? Essa era a imagem que aparecia dos dois, o Guybrush e a Elaine olhando pras estrelas. Nossa senhora! Essa era a imagem que aparecia no final do jogo, tá? Na versão antiga. Caraca, isso aí é Lagoa Azul total, mano. Total. Total. E aí apareciam eles, e aí, tipo, se eu ficasse esperando, chegava uma hora que o Guybrush Threepwood falava: "Yeah, this is it. It's over. Never pay more than 20 bucks on a computer game." Caralho. E depois, se você esperasse mais ainda, o jogo entrava numa tela preta e aparecia assim: "Turn off your computer and go to sleep." E eu lembro que quando eu terminei o jogo, tipo, tava tarde da noite. Uhum. E assim, não tinha como você mandar um Alt F4 da vida. Eu não lembro. Eu só lembro que eu não consegui de jeito nenhum. Eu tive que mandar um Ctrl Alt Del, eu desliguei o computador e fui dormir. Caralho, aí quando essas coisas aconteciam comigo na minha infância, quando o jogo ficava escuro e aparecia, tipo, game over, ou the end, e parava a música, parava tudo, e eu não conseguia sair do jogo, eu ficava com muito medo. Era tipo medo que eu tinha mesmo. Eu ficava com o maior cagaço. Falava: "Caralho, desliga." Aí desligava o computador do botão, ou puxava da tomada, sei lá. E aí, ó como é que ficou depois a versão Special Edition. Ah, e ficou muito mais... Ficou até parecido com a Sofia mesmo. Exatamente, ficou parecido com a Sofia. Será que é uma referência? Hã? Talvez, porque o quando é que saiu o Fate of Atlantis? Foi depois de ter saído o Monkey Island 1. Foi. E a Special Edition saiu muito depois do Fate of Atlantis. Exato. Foi um ano depois... Foi 2 anos depois do 1 e 1 ano depois do 2. Né? Agora, depois de Fate of Atlantis, teve o meu jogo preferido, e vai se fuder quem de falar que Monkey Island é melhor que Day of the Tentacle, moleque. O segundo episódio de Maniac Mansion, o melhor point and click da história. Vai todo mundo se fuder, tchau. Terminei esse podcast aqui. Vou jogar essa merda de novo. Todo mundo sai do meu podcast. Eu lembro desse jogo por Dot.exe. D-O-T-T. Que eu acho que era o nome da garota também. É, tipo, é o nome do jogo, né? Day of the Tentacle, mas o nome da garota era Dot no jogo. É. Não, peraí, eu acho que era. Não era. Não? Eu tinha essa impressão. Era Bernard, aí o roqueiro gordinho, não lembro o nome. Era Huey, sei lá. Ah, acho que era Huey. É. Não. Era o Bernard, o Hoagie e a Laverne. Isso. Cara, a Laverne, assim, ela certamente tinha problemas mentais, cara. Não, com certeza, cara. Tipo, com certeza. Eu consigo lembrar na minha mente dela correndo por aqueles corredores do futuro. Tipo, ela com os braços esticados, meio parecendo uma pessoa louca, cara, com os braços balançando. Cara, mas ela dá a entender que os pais dela usavam drogas, por isso que ela é retardada. Moleque, o mais irado era quando você pegava, spoiler alert, né, a roupa de tentáculo pra se fazer passar como por um tentáculo, que ela corria com a barra da roupa de tentáculo, que na verdade era a bandeira dos Estados Unidos. Tá, cara, olha. Levantada, assim, que nem uma mongol. Não, além disso, olha como o jogo, cara, esse é o jogo ápice das loucuras absurdas pra você poder resolver os puzzles, né? A gente já falou de várias paradas bizarras aqui, mas tinha essa da bandeira que era bizarra, que olha só, a Laverne foi parar, o grande lance desse jogo é que dois tentáculos que estavam na Maniac Mansion aparecem de novo no Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, e um dos tentáculos, o tentáculo verde era o tentáculo gente boa, e o tentáculo roxo era o tentáculo escroto. Só que ele não podia fazer nada porque eles não tinham braços. aí umas experiências do cientista maluco lá estavam despejando lixo tóxico no rio, e do nada, moleque, do nada, o tentáculo roxo fala: tô com sede, vou beber essa água aqui." Ele bebe, aí ele: "O que está acontecendo?" Popam dois bracinhos pequenininhos nele. Aí ele fala: "Isso, poder. Agora eu posso dominar o mundo." E com eco, cara. Era incrível, tipo... É isso que eu ia falar. Começava com aquela música... Eu lembro até hoje da abertura do jogo, cara. Que é tipo aquela música clássica tocando. Aí parecia um pato voando. Aí ele... Aí ele caía e você via que o rio tava todo poluído. Não, e era muito louco, porque aí passa... Basicamente, dando um rush na história, eles se dividem, né? Eles acabam indo... O tentáculo verde chama os três, o Bernard, o Hoagie e a Laverne, pra ir na mansão pra tentar resolver esse problema. E quando eles vão lá, eles tentam usar a máquina do tempo, que olha só, são latrinas. A máquina do tempo que o professor criou são três cabines de cagar. E que você entra em cada uma delas, só que aí dá um problema. Em vez de eles voltarem no tempo um dia antes pra desligar a parada e o cara não beber, e não ganhar braços e não destruir o futuro, vai um pro passado, o Bernard fica no presente, o Hoagie vai pro passado, o Bernard fica no presente e a Laverne vai pro futuro. Isso tudo que eu tô falando é só pra explicar que no futuro tá dominado pelos tentáculos, a Laverne fica presa porque ela é humana e os humanos humanos são, tipo, tratados que nem animal, ela não tá presa na prisão, ela tá num canil. É, é. Os humanos são animais de estimação, e o único jeito da Laverne sair de lá e não... Ela podia, eu conseguia sair de lá, mas o único jeito dela não ser capturada, ela se fantasiando de um tentáculo. E como ela vai se fantasiar? Uma pessoa normal vai pensar, pô, vai lá, tenta fazer uma roupa, né, fazer alguma coisa. Não, ela vai pegar no futuro um raio-x, uma planta, um negócio médico de um tentáculo, médico lá, que mostra como é que é a anatomia de um tentáculo, vai mandar pro passado. O Rogue no passado vai botar no lugar em que a mulher tava fazendo lá com os caras que fizeram a história dos Estados Unidos. A mulherzinha, que eu não lembro o nome lá, que tava fazendo o design da bandeira dos Estados Unidos. O Rogue chega, mandaram você fazer esse novo design aqui, que é o tentáculo. Aí a mulher muda a bandeira dos Estados Unidos pra um tentáculo. Aí, no futuro, pô, vira um tentáculo. Aí você pode vestir a bandeira dos Estados Unidos e vira um tentáculo e você consegue andar por lá. Cara, esse jogo genial, cara. Esse jogo é muito louco e muito foda, cara. Um jogo que tem o culhão de fazer isso merece ser o melhor point click da história, cara, pelo amor de Deus. Vocês podem falar que o Monkey Island é um jogo muito foda, mas aí, não tem essas mesmas paradas de Death the Tentacle. É muito maneiro. Mas assim, alguém se lembra, cara, qual desses primeiros jogos teve fala? Eu acho que o Death the Tentacle já tinha fala. Dublado. Pra mim, o Death the Tentacle foi o primeiro. E era bugado no meu computador que ele só falava o primeiro som. É tipo assim, eles iam falar, hello, my name is Bernard. Aí ele falava, hello, e ele tava mexendo a boca. Provavelmente o jogo era pirata. Não tem nada a ver, cara. É porque eu também passava por esses problemas, que era configurar a placa de som no DOS, era um inferno, cara. Sound Blast. Era Sound muito Blaster. Bizarro, cara. Tinha que fazer uns hacks loucos, cara. Era um inferno. Eu passava por um problema e eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Por isso que a metáfora que o Senhor da Eternidade usou foi fantástica. Tipo, a voz dela era roxa, sabe? Porque você viu o texto, você via a cor de cada um e você lembrava assim. Exatamente. Mas tinha música. Engraçado que no meu tocava música, só não tinha fala. Mas, ué, viu? Tô falando que era bugado? Tu era pirata. Cara, a voz do Hulk era meio tipo, hey, I like rock, yeah, yeah. A voz do Bernard, tipo, hey, I'm a nerd, e não sei o que. E aí, tipo, a voz do Lupin, sei lá, eu nem sei imitar, cara. Tipo, ela era, sei, cara. Ela era meio rouca e era bizarro. Mas, Mas eu ouvi a voz do Purple Tentacle, era, rule the world! E é muito bom que quando ele cria braço, ele fala, vou dominar o mundo. E eles não têm pernas, né? Então eles não andam, eles pulam. E quando eles pulam, eles meio que grudam com as ventosas no chão, com a ventosa. Então ele fala, eu vou dominar o mundo. Ele vai pulando devagarzinho. Assim. É muito foda, cara. Ludobardo, em 1993, no mesmo ano de Day of the Tentacle, é lançado com a Scum também, Engine, o Sam & Max Hit the Road. A gente até falou um pouquinho dele, mas o que você acha desse jogo? O que você, cara, lembra de legal? Sam & Max Hit the Road, eu posso falar com propriedade, porque eu terminei o jogo. Inclusive, caraca, só de lembrar, cara, eu lembro que eu não tinha. E, caraca, eu tenho CD aqui comigo, cara. E você não pode fazer porra nenhuma com ele. Não posso fazer nada, porque é um podcast. Se fosse um vídeo, episódio, o do Lobardo mostrava, né? Ah, mas você pode mostrar, porque se você tentar instalar no seu computador, não vai funcionar. Ué, eu posso passar os dados pro computador Mas, ó, o Sam & Max, assim, eu gosto bastante do humor do Sam & Max. Por mais bizarro que isso pareça, eu não curti muito os jogos posteriores que até o Telltale fez. Mas, assim, o Sam & Max Hit the Road, pra mim, ele tinha um humor muito particular. Você tinha que entrar com a cabeça, que é aquilo que eu falei antes. É um desenho de sábado animado honesto. Não, eu acho que eles tiveram uma pegada muito parecido com o Day of the Tentacle. Eles tiveram, mas eles também se apropriavam do humor do Sam & Max, sabe? Desde os... Uh-huh. Desde as expressões do Sam, tipo, o Sam sendo aquele cachorro mais calmo, e o Max sendo, tipo, aquele parceiro irritado, sabe? Aquele cara que se irrita qualquer coisa e quer espancar todo mundo. Uh-huh. Enfim, eles atuando nisso, e o jogo era, cara, era muito difícil, mas eu lembro bem que era extenso pra caraca, e você tinha várias localizações ao longo de todo os Estados Unidos, porque o jogo se passava nos Estados Unidos, mas se tinha que ir pra cantos diferentes, incluindo até uma hora que você jogava mini-golf com... No campo de jacarés. Campo de jacarés, exatamente, lá na Flórida, né, por causa dos pântanos. E aí você também tinha uma hora que você tinha que visitar a maior bola de novelo do mundo, e tipo, você tinha que cortar um pedaço de novelo gigante. Era muito louco, assim, mas era muito bom, se você conseguisse já aceitar aquela lógica perturbada do jogo. Eles tinham alguns minigames, inclusive, então se no meio do jogo você tivesse meio que de saco cheio, você tinha como jogar uns minigames. Inclusive tinha um batalha naval do Cemetery. Que era muito bom, que tinha Miss Era bom. E, enfim, o Samurai Max, ele tinha bastante coisa pra você ficar meio que aliviando a sua mente se você não estivesse conseguindo resolver um determinado quebra-cabeça, entendeu? Então isso funcionava muito bem. Uhum. E tinha um humor bem cartunesco, né? O humor não tava na... Não, desde o traço visual. Exatamente, não tava diretamente nas palavras. Então até as pessoas que não entendiam muito bem inglês achavam o jogo muito engraçado. Sim, sim. É, inclusive, você sabe que teve um desenho animado do Sam & Max, né? Nossa, esse eu não assisti, não. Teve um desenho animado do Sam & Max. Tem HQ do Sam & Max. Ah, também, sim, sim. Jogos. Começou com uma HQ, na verdade, né? Desenhadas pelo Steve Purcell. Eu acho dois personagens muito divertidos. São, eles são muito divertidos. Mas, eu não sei, nos jogos, apesar dos personagens serem divertidos, eu acho que você tem que saber muito bem balancear essa mecânica. E no Hit the Road, talvez por ser algo inovador, sabe? Realmente tenha sido extremamente marcante. Cara, tinha até, eu tô lembrando agora, lembra muito quando, antigamente, quando você tinha, acho que vinha em revista, tipo, aquele Vista Fulano, e aí era, tipo, basicamente Fulano pelado. Tinha um desses com o Max. Eu tinha caralho. O Max pelado, sabe? Aí você podia botar, tipo, vestido de menininha nele. Eram as coisas só zoando, sabe? Só zoando. O que eu acho que era muito interessante é o seguinte, você não tinha uma história mega aleatória. Assim, apesar de todos os elementos eram muito perturbados, você tinha uma história que era uma história de investigação, porque bem ou mal, os dois eram detetives. A resolução dos puzzles aqui eram aleatórias, né, cara? Mas a história seguia uma coisa pelo chão. Mais ou menos. Mas era um troço, tipo assim, você era chamado pra resolver um caso. Aí você ia, eu lembro que era pra feira de bizarrices, eu acho. Que aí você tinha, tipo, cara com três cabeças, tinha o pé... Ah, era isso! O pé grande sumia. O pé grande, o Bigfoot sumia, né? É. Isso, aí você tinha que ir atrás do Bigfoot. E ele tava, tipo, congelado numa pedra de gelo, alguém derrete e rouba ele, uma porra assim. Exatamente. Então, assim, era uma história de investigação. E você tinha que pensar muito bem, porque você tinha cenários específicos, mas você tinha que usar um item de um cenário em outro. Era um... Assim, é bizarro falar isso, mas o jogo era inteligente. Só que ele era inteligente a partir do momento que você passou daquele contexto, você já aceitou aquele contexto da bizarrice. A sua suspensão da descrença tá dentro daquele universo, entendeu? Aham, entendi. Agora, vocês viram que a LucasArts foi lançando um jogo por ano, até dois jogos por ano, né? Tipo, 1987, Manic Mansion, 88, lançou 89, 90, 91, 92, 93 e 94 ela não lançou nada. Sabe por quê, senhora Eternidade? Copa do Mundo, tetracampeonato. Eu tô aqui pra isso, né, cara? Tô aqui pra isso. 95 Full Throttle. Sim, cara. Eles foram gastar um tempo pra fazer um jogo super foda, né, cara? Porra, Full Throttle é foda demais, né, cara? Fala aí. Cara, é genial. Por que ele é foda? Cara, primeiro ele é foda porque eu tinha aquela sensação de que, cara, esse jogo só é foda na minha infância. E eu joguei esse jogo, sei lá, um ano atrás e é, pô, mais foda do que nunca, cara. Segundo porque você é motoqueiro, né, cara? Segundo porque eu sou motoqueiro e, porra, tem uma Harley Davidson na minha garagem. Terceiro porque você pode perguntar pro maluco o que tem no nariz dele. Aí o maluco fala, hã? O quê? O bar. Bah! Não, sério, Full Throttle tem cenas icônicas, tem um personagem muito irado. Cara, a gente já falou tanto de Full Throttle nesse podcast que a gente não pode nem se estender tanto. A gente já falou do final, no episódio finais, hein, porra. É. Isso até eu acho uma parada que Como é que é a música, senhor Eternidade? Mas essa não é a principal. A principal é... Caraca, é muito foda. Mas assim, desde a trilha sonora, desde os personagens, desde a história, ele é um jogo que ele me passava que ia ser mais sério quando eu comecei a jogar, saca? Eu achei que ia ser um jogo mais adulto. Mas ele tem um clima bem adulto, cara. Porra, tem, cara. Primeiro que a opção leak já deixa a parada nada séria. Não, falando sério, você pode lamber as paradas. Me diz o que é sério. Não é bem. Você pode usar sua boca nas coisas. Inclusive pra chupar a gasolina do caminhão do maluco. Não, pra pegar olha, pra só, olha só, isso é a resolução pra gente. E eu não me lembro de nada zoado que você faz com a língua. A maior parte das coisas que você tenta fazer com a língua, ele fala, né. Não, acho que se você pede pra ele lamber aquela mulherzinha que é igual a Meryl do Metal Gear Solid. A Maureen. A Maureen. Ele fala tipo, Justamente porque é um jogo de proposta mais adulta, né? É. Inclusive, eu lembro quando ele fala, when I think of asphalt, I think of rain. Não, um troço assim. Whenever I think about... Whenever I smell asphalt, I think of marine. Um porra assim. E ele depois fala, when I think of marine, I think in trouble. Cara, uma parada que eu acho que é digna de nota desse jogo, assim, é que ele já incorporava uns elementos de animação em 3D junto com a animação 2D, assim. É sempre maneiro ressaltar. Verdade. É muito, muito assim, junto, né? Até mesmo o cenário, vendo quando é no 3D e o boneco em 2D, assim. E eu acho, assim, é bem diferente do Day of the Tentacle e Sam & Max, que já eram jogos, assim, completamente cartunescos, né? E muito bonito. Full Throttle, um dos jogos mais bonitos. Só não foi mais ser mais bonito do que o seu sucessor. Que o quê? Full Throttle 2, que não saiu? Não. O sucessor, na linha do tempo da LucasArts de Point and Click, no mesmo ano, foi o The Dig, que esse sim foi o mais bonito de todos, né, cara? Eu não sei, eu lembro que esse jogo ele era meio cinza e tinha umas palavras de cor contra os cristais. Caraca, mas quer ver uma coisa? Eu achava esse jogo a coisa mais bem feita de todas, eu achava que o meu computador não ia rodar. Mas uma coisa interessante é o seguinte, o The Dig, ele tinha umas cutscenes que davam, assim, em detalhes incríveis, só que no jogo, normalmente, você mal via a cara dos personagens. Pô, cara, mas aquela cena inicial que você tá no espaço, não, é incrível. Você tem que sair da nave e ir pegar as paradinhas dentro do shuttlezinho, cara, porra, muito maneiro. Você via a Terra lá atrás, cara, eu achava o jogo... Aqueles efeitos de luzes e espíritos que saíam no outro planeta que você ia parar, cara, eu achava sensacional. Não era uma coisa assim, normalmente quando eu tava acostumado a jogar um jogo tipo Day of the Tentacle e tal, o cenário era meio estático, saca? No The Dig o cenário se mexia muito, era tipo sempre animadinho com alguma coisa, tinha... Cara, vocês lembram daquela cena no The Dig em que você aperta um botão e faz uma sequência de botões numa pedra mágica maluca lá, porque o jogo era totalmente drogas, né? Mas você apertava uma sequência maluca e surgia uma ponte de ar ou de energia, não sei. Cara, eu achava isso muito bem feito, eu achava, cara, sei lá, pra mim é a mãe de todos os CGs, essa porra. Era uma época que não tinha, tipo, CGzinha de PlayStation 1, era CG moleque, era CG garoto. O que eu acho que era maneiro é que a CG era feita, é uma parada que hoje em dia a gente as pessoas estão fazendo de novo, mas nessa época o CG era feito com a mesma tecnologia que se fazia o jogo, né? Sim. Você não tinha, tipo, uma tecnologia mais foda para fazer uma animação. Não, você tinha o movimento, por exemplo, da cara do Ben lá no Full Throttle, era quando dava o close na cara dele, era a mesma pixel art, assim, que tinha no jogo. Eu acho isso muito foda. Pra quem não sabe, tá dando mole, The Dig contou com a participação do Steven Spielberg, né, cara? Óbvio. Sério? Steven Spielberg, ele queria fazer um filme, mas não dava pra fazer um filme com o orçamento que ele tinha e tal. Ele falou, a boa vai ser fazer um jogo. Pô, moleque, mas tá falando isso, o Full Throttle também tinha o Mark Hamill como voz, já em alguns personagens, sabe? Ele fazia voz de quem? Eu não sei, eu dei uma olhada nisso antes da gente fazer aqui o episódio. É o Matt Hamill. Pô, muito Ripperger? Sim. Caraca! Caraca, que incrível. É muito foda, né? Não, mas então, um elenco bom, assim. No The Dig, como ator, ele é bom com... O The Dig, ele foi concebido pelo Spielberg, né? Ele que teve a ideia. E era como um episódio do Amazing Story, que era uma série de TV e tal. Só que... E depois ele queria fazer... E depois ele falou, não, tinha uma ideia melhor, vou fazer um filme. Aí depois viu que ia, com toda essa ideia que ele tinha desse negócio do planeta, os efeitos que ele queria fazer, pra época ia sair muito caro fazer um jogo, pra fazer um filme. E, ironicamente, ia ser muito mais barato fazer um jogo. Ironicamente, porque hoje em dia é muito caro você virar, vou fazer um jogo porque é mais barato. Né. É, aqueles eram outros tempos, né? Exatamente. Aí é muito... Você vê claramente que aquela história toda não ia ser tão maneira se fosse um filme. A ideia da história ia ser bem diferente, ia dar um filme muito maneiro, mas por toda a interação que você podia ter, por todo o desenvolvimento dos personagens, cara, você descobriu uma geleca verde escrota que você podia reviver as pessoas. Só que quando elas reviviam, elas ficavam... Iam começando a ficar cada vez mais perturbadas e perturbadas, até ficar mal, escrota pra caralho. E tem uma hora... Cara, pra mim, essa é a cena trollada do The Dig que a gente comentou. Pra mim, que a mulher morre numa cena toda trágica, assim, aí segura na sua mão e fala assim, por favor, faça o que fizer, só não me revive com aquela coisa verde, porque não vai ser eu, vai ser uma outra pessoa, uma outra coisa, e morre. Aí você vai lá... Mega spoiler, hein? Bota um aviso... Não, cara, pelo amor de Deus, esse jogo é de 95. Quem não jogou não vai jogar mais, né? Cara, 95. Mas beleza. Você vai lá e joga gosma... Aí você fala, ela falou pra não jogar gosma verde. Foda-se. Aí você joga gosma verde nela. Ela levanta, aí você tem aquela cena com... Caraca, ela reviveu, que bonito isso aqui. Ela olha pra você, olha pra mão dela. Não! E pula. Do penhasco e se mata. Exatamente. Ela fica revoltada porque ela percebe que você ressuscitou. Uh-huh. E ela, tipo, tem aquele surto de lucidez de... Caraca, não era pra você ter me ressuscitado. E uf, se joga e se mata, cara. É muito... E sabe o que é o mais incrível? Depois que você termina o jogo... Porque são dois finais, né? O final isso. Em que você termina... O final tem a ver com ressuscitando isso. Ela. E o final em que você termina não ressuscitando ela. No final que você ressuscita ela, tipo, você chega meio que no céu das alienígenas, não sei o que é. E aí ela tá lá no céu dos alienígenas. Aí o que ela faz? Ela te vê e pá! Dá um tapa na cara. Fala, porra, falei pra você me assustar. Boa, mas sei lá, na hora dá vontade de ressuscitar ela, né? Pô, será que não, ela vai ser diferente? Mas, cara, você vê um monte de coisa ressuscitando e dando errado. Em especial aquelas malditas tartarugas. Mas você também ressuscita o seu amigo, que é o primeiro cara a morrer, e ele vira o maluco, o diabo no planeta alienígena, né? Então, uh-huh. Não era uma boa ideia se ressuscitar a mulher, mas, enfim. E agora, isso que é legal, porque no filme você não teria isso, né? No filme você teria essa possibilidade de sair botando geleca verde em qualquer coisa. Tipo, ah, vamos ressuscitar isso, vamos ressuscitar aquilo, vamos ressuscitar isso. Não, e no jogo você pode fazer isso. Então você acaba interagindo e vendo as consequências das suas ações. Em 1997, veio o jogo que trouxe o fim, né? Não por causa dele, não sei, mas porque a engine já estava ficando velha, estava na hora de partir pra outra, que é o The Curse of Monkey Island. Vocês gostaram de Curse of Monkey Island? Principalmente o Mamute, que é um fã da série Monkey Island. Cara, eu joguei até uma certa parte, o jogo travou. Eu tava indo pra Monkey Island e, tipo, eu já tinha feito do inferno naquele jogo, sabe? Eu, sinceramente, se eu tivesse um contador de imaginação, eu acho que depois desse jogo eu posso ter considerado que ele foi pro caralho, nunca mais encheu, porque, sério, ele era muito difícil. Sabe por que você não conseguiu avançar, né? Porque era um jogo pirata. Mas olha só. Mas você sabe que esses jogos nessa época tinham umas coisas de piratarias muito secretas, né? Cópias insanas. O Monkey Island, por exemplo, acho que era o 2, ele vinha com uma rodela que era tipo assim, uma roda, era bem coisa de Indiana Jones. Era uma rodela menor encaixada numa rodela maior, só que a rodela maior ou a menor tinha um buraco. Então, quando você gerava as duas de um jeito específico, você via um ícone específico. E esse ícone específico era o que você tinha que digitar pra conseguir liberar o jogo da primeira vez. Tinham manuais gigantescos que vinham... Na verdade, não era um manual super complexo. Era, tipo, página de códigos e que muita gente xerocava pra conseguir ativar o jogo. Inclusive, o Leisure Suit... Olha que bizarro. O Leisure Suit, um dos jogos da série, né, do Larry, ele vinha com sei lá, que eu nem sei como explicar isso. Ele vinha com um material de apoio de cheiro. Então era assim, você tava jogando e aí ele falava, esse lugar está fedendo. Pegue sua cartela e cheire o cheiro marrom. Caraca. Você pegava sua cartela e você cheirava o quadradinho marrom e, sei lá, já cheiro de cocô. Ou senão, tipo, você ia pra outra coisa e, esse lugar está com um aroma muito agradável. Cheire quadradinho vermelho. Era, tipo, cheiro de, sei lá, de rosas, entendeu? Não sei. Então, tipo, é bizarro. Era foda. Hoje em dia, com a internet, não ia dar certo, né? Porque qualquer um ia olhar. Mas naquela época, era uma sacada. Mas quando o negócio é físico, dá. Por exemplo, quando você tem que ter essa rodela menor que se encaixa na rodela maior, isso é físico, então você só vai conseguir. Quer dizer, se bem que a internet pode, sei lá, tentar listar todas as possibilidades. Pois é. Mas ó, quanto ao Curse of Monkey Island, eu cheguei a terminar. E assim, gostei. Eu, pra ser muito sincero, acredito se quiser, eu gostei mais do Curse of Monkey Island que do Monkey Island 2. Talvez porque eu tenha conseguido avançar no Curse of Monkey Island, enquanto o Monkey Island 2 era insanamente difícil. Não que o Curse of Monkey Island não fosse difícil, mas eu acho que talvez porque eu já estivesse mais velho, eu tava conseguindo resolver com alguma relativa facilidade ou mais facilidade que nos outros jogos os enigmas, né? Uhum. E ele também, o Curse of Monkey Island, isso é importante notar, ele mudou drasticamente o visual, a direção de arte da série. É isso que eu ia te falar, cara, perguntar, você não achou o jogo muito bugado, não? Como assim bugado? Bugado? Tinha vezes que, eu não sei se você lembra, tem uma parte que você tem que sair de uma areia movediça, por exemplo. Não. Nessa parte, eu tentei muitas vezes sair da forma que tinha que sair, o jogo não deixou. É uma das partes que eu lembro que deu um pau. Uma planta, não era? Tem uma planta que voava, uma porra assim. Só que o jogo não dava. Aí eu lembro que uma vez eu, tipo, parei de jogar, aí quando eu voltei o cara tava fora da areia movediça e eu continuei. Que isso, cara? Sério? Não tô de sacanagem, o jogo tinha as paradas. E isso é um dos erros, assim, que eu lembro que eu notei ao longo do jogo. A impressão que eu tinha é que ficou já nesse limite da engine, assim. Porque, bem ou mal, os outros jogos, eles eram muito mais adequados ao engine antigo. Esse, ele lidava muito mais com noções de profundidade e de os detalhes ficavam muito perdidos. Acho que até porque os fundos eram desenhados e tal. Uma coisa que eu escuto muitas pessoas falarem é que não agradou essa mudança de gráfico, entendeu? Achei maneiro, só que o Guybrush não tem mais cara de Guybrush, sabe? Ele fica com uma cara esquisita, assim. É, mas aí ele virou o Guybrush que a gente conhece até hoje, porque o que é interessante é o seguinte, o Curse of Monkey Island, ele veio trazer o Guybrush dublado, que era algo que nunca tinha existido até então, e ele também trouxe o visual que foi servir como base pra fazer depois o Monkey Island 4, que eu achei uma bosta, e o Monkey Island Special Edition. O Special Edition é totalmente fundamentado nisso. Agora, quer ver uma coisa bizarra? Eu lembro que o Curse of Monkey Island tinha um bar que ele tinha meio que um cara de chapéu meio encostado de lado, e se você empurrasse ele era igualzinho ao Manny Calavera do Grim Fandango, e ele tinha assim: Ask Me About Grim Fandango. Ele tinha o cara do Ask Me About Loom do Monkey Island 1. Que maneiro. Agora, depois disso veio a Green Engine que eles fizeram pra dar um toque mais 3D, né, pra esse estilo de jogo point and click, e em 1998 veio o jogo chamado Grim Fandango, que eu sei que o Ludobardo se amarra. Eu me amarro muito no Grim Fandango, aí que vem a parte bizarra. Eu me amarro muito nele, quer dizer, a parte bizarra nada, é óbvio, me amarro muito nele com essa narrativa. Só que assim, que nem... Que bizarro, você gostando de jogar narrativa, né, cara? Né? Imaginava. Quem diria? Não, mas na verdade, por isso que é óbvio. O que eu acho muito curioso é o seguinte: Sam & Max são dois detetives, e eu sou um grande fã da temática noir, então assim, histórias de investigação policial, etc, eu gosto muito. Sam & Max são dois detetives, eles vão lá resolver o crime de sumiço lá do Bigfoot, beleza. Grim Fandango não é exatamente a mesma coisa, mas ele puxa muita coisa do gênero noir, tanto que você é o Manny Calavera, e depois você vai investigar o tal crime da... Nem lembro o nome da mulher, acho que a Madre, que era uma garota, tipo, meio que uma... É como se fosse o mundo dos mortos, e depois que as pessoas morrem, elas vão pra esse lugar no qual o Manny Calavera trabalhava como um agente de viagens, e o agente de viagens, na verdade, é a morte também, porque ele ia buscar as pessoas na vida real. Só que assim, ele buscava os clientes de baixo custo, porque as pessoas que eram, tipo, grandes, digamos assim, bons samaritanos ao longo da sua vida, elas podiam pegar o trem, que demorava pouquíssimos dias pra você chegar no paraíso. Se você não fosse uma pessoa boa, você não tinha acesso ao trem, e você tinha que ir andando ou pegando alguma outra forma de transporte ruim, mas na prática você costumava demorar 7 anos, o que você podia fazer em 7 dias. E era, tipo, uma espécie de purgatório, né, pras almas que não tinham se comportado bem durante a vida, digamos assim. E o Manny, ele também não tinha se comportado bem, só que a punição dele foi meio que virar agente de viagens. E aí, o bizarro é que enquanto ele tava lá no Land of the Dead, que puxa totalmente do Dia de los Muertos lá do México, ele começava a ver que tinha um esquema de corrupção bizarro, como típico de qualquer temática no ar, um esquema de corrupção bizarro em que o chefãozão lá da agente de viagem, na verdade, ele fazia as pessoas boas ganhar uma avaliação ruim pra conseguir tirar os louros disso, os proveitos e as vantagens. Uhum. Enfim, aí era uma história de investigação. Mas, cara, se tem uma coisa que me fez detestar, apesar de eu ter avançado muito, mas detestar o Grim Fandango em termos de mecânica e o Escape from Monkey Island, é que virou 3D. Eu achei assim, não sei o que o Mamute achou, mas eu achei um péssimo negócio. Muito ruim. Eu não sei. O Grim Fandango eu acabei jogando pouco, porque também o jogo que eu arranjei travou aos 10 minutos de jogo, e aí, putz, eu mal cheguei à feira onde você tinha que pegar os balõezinhos pra entregar pra cada cara lá. Ah, sei qual é. Mas aí eu não pude jogar. Mas o Escape from Monkey Island, cara, eu digo que ele é muito mais fodido que o Monkey Island 2 por uma razão simples, cara. Que, tipo, tudo aquilo que é pixel, que pelo menos você tinha sentadinho assim, meu irmão, você expande a infinito e, meu irmão, é muito simples se achar qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Sério, tinha uma hora no Monkey Island 4 que você tem que participar de um concurso de mergulho e você tem que ganhar. Então o que que você faz? Seu concorrente, ele sempre ganha 10 em todos os pulos e você sempre que cai, tira 0. Aí o que você tem que fazer? Você tem que, enfim, rodar aí. Isso que você, na verdade, ganhando esse concurso, você vai ganhar uma caveira de prata, sei lá. Você tem que juntar um negócio de prata, um negócio de bronze e um negócio de ouro. Aí nessa tu vai, pô, pra uma ilha onde tem uma escolinha, aí tem que assistir uma aula e, tipo, falar uma merda. Aí tu ganha aquele chapéu de burro, sabe, de dança. E aí tu pega esse negócio, tu foge da aula. Enfim, obviamente, com todas as implicações de quão difícil é você fazer isso, porque você precisa de fazer mais 50 mil relações de itens aí. Aí tu tem que pegar um biscoito, que eu não lembro mais onde é que você pega, passar no óleo de seal oil que o cara passa, o seu concorrente passa no concurso de natação, pra ele, quando pula, você troca o óleo, na verdade, pra um óleo de seagull, de modo que quando ele pula, os seagulls vêm bater nele, as gaivotas vêm pegar ele, comer ele, e aí ele cai, faz mó splash, e quando você cai no chão, na água, aliás, o seu chapéu de burro te dá respingo 0. Aí você ganha 10 na parada. Uhum. Mas, meu irmão, até você chegar nesse ponto, eu já tinha clicado em tanta coisa, já tinha visto tanta parada, já tinha, tipo, ido pra tudo quanto é lugar, e já tinha descoberto itens em lugares que eu não sabia que dava pra descobrir, que, sério, eu parei, assim, porque, porra, era muito difícil, cara. É muito difícil você progredir, assim, sem fec, sem nada, assim, muito difícil. E isso que você falou, cara, é o seguinte: se antes já era complicado você ver os itens que você tinha que clicar e ficar usando push e leak e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, cara, no Grim Fandango, e acho que provavelmente era o que acontecia também no Monkey Island 4, o que o personagem fazia era, tipo, tipo, virar a cabeça levemente pra olhar para objetos interativos. É. Mas assim, ao mesmo tempo que isso era uma forma de te indicar onde é que tinha um objeto interativo, era um saco, porque, por exemplo, você queria pegar um sapato no chão, aí o seu personagem ficava, tipo, lá, poltergeist, tipo, mexendo a cabeça, olhando pra carta, olhando pro sapato, olhando pra carta, olhando pro sapato, olhando pra carta, olhando pro sapato. Aí assim, caraca, eu quero pegar um item específico. E assim, imagina você jogar Resident Evil, tá? O Resident Evil 1 ou 2, que tinha movimento de tanque, ou seja, você tem que parar, girar no seu eixo, andar pro outro lado, parar, girar no seu eixo, e imagina pegar e botar isso no Adventure Game, sabe? Tipo, meu Deus, você não tá querendo lidar com controles complicados, você tá querendo tentar resolver os enigmas que já são complicados por si só. É, exatamente. Pô, sabe, eu fico muito frustrado. Se fizessem pra mim uma versão... Eu gosto muito da representação gráfica do Grim Fandango, acho que foi bastante, assim, única. Mas, cara, se fizessem uma versão 2D de Grim Fandango, eu não ia reclamar, não. Mas, eu tô nessa daí também, assim. O jogo, ele acabou ficando muito grande demais e muito difícil você jogar. Tá com o problema? Vocês são muito saudosistas, entendeu? Vocês querem jogar com ele, com gráfico antigo. Não. Cara, a gente tá gravando esse podcast aqui, cara. Estão vestindo a camiseta. Não, e olha só, o The Walking Dead é 3D, pô. Eu não tive problema nenhum com o Walking Dead é um ótimo exemplo, mas não é só porque o Walking Dead deu certo que os outros jogos até o Telltale tem que ser elogiados. Então acho que é a mesma lógica aí, tipo, a LucasArts ela mandou muito bem, mas poxa, chegou uma hora que ela se mudou o engine lá e mudou drasticamente de estrutura, uma estrutura que eu acho que não colabore. Talvez, então vou reformular. Eu não queria Grim Fandango 2D, eu queria um Grim Fandango no estilo, sei lá, melhor apropriado pela engine do The Walking Dead da Telltale. Podcast, eu sai, capeta! Morde a pé! Eu gosto de jogos e Ludobardo! Sim! Sim! Chega! Ih, caraca! É o demônio saindo. É o poder do sim. Sim! Você deveria me dizer, assim, o que você acha que é o legado? Qual o legado que esse estilo point and click deixou pra nós nos dias de hoje? Cara, eu acho que assim, que é muito interessante a gente perceber que durante muito tempo as pessoas falaram, não, point and click, adventure games are dead. Tipo, não tem jeito, o gênero morreu, acabou. Uh-huh. E o que a gente vê, na verdade, é que faltava uma situação propícia pra que o público, ou pelo menos o nicho que gosta muito desses jogos, tivesse uma abertura pra ter contato com eles. Então, assim, o legado que os adventure games deixaram. Cara, não tenha dúvida de que todo esse gênero era um gênero muito enraizado na ideia de narrativa. Uhum. Todos eles tinham que ter histórias bem trabalhadas. Isso que eu ia falar. Numa época em que os jogos não se importavam com história, eles resolveram dar uma atenção foda pra história. Uhum. Então, assim, você tem que ter uma estrutura narrativa muito bem feitinha. Por mais que a lógica fosse absurda, isso é outra coisa. Mas, assim, você tinha que ter uma história com início e fim, que agradasse, que tivesse pontos em que, mesmo que o enigma fosse difícil, o jogador tivesse interessado pra saber o que ia acontecer com aquele personagem, como é que a trama ia se desenrolar. Então você tinha que ter uma história muito bem trabalhada ali, uma história que ia envolver o jogador. E o que a gente vê hoje em dia é que não só, obviamente, a história é um elemento muito importante pro desenvolvimento de diversos jogos, mas você vê muitos jogos hoje em dia que se apropriaram, digamos, da estrutura de um adventure game pra apresentar novos modelos. Eu cito aqui o Heavy Rain. Pra mim, o Heavy Rain, ele puxa muito de adventure game. Sim, e assim, concordo. Sem falar com jogos de Telltale que são declaradamente adventure games. Mas adventure games que não se preocupam em emular exatamente como são os jogos de antigamente. Você até tem. Se você for procurar, você acha adventure game, por exemplo. Você vê muito no cenário indie também. Sim, um dos exemplos. Como o Jolly Roger. O Jolly Roger, que é australiano. Você tem o Gemini Rule também. Gemini Rule é tipo... Eu acho incrível como é que o Gemini Rule também é outro cenário, outro adventure game, estilo noir, com aquele gráfico pixel art mesmo, entendeu? Você pode dizer que o Jolly Roger, ele é cartunesco, que nem o Curse of Monkey Island. E o Gemini Rule, ele é pixel art, que nem o Monkey Island 2. Entendeu? Uhum. E é incrível você ver como é que esse legado se manifestou tanto no cenário indie, numa tentativa de, digamos assim, resgatar esse passado bem saudosista mesmo, ou numa tentativa de levar esse gênero adiante. Então você começa a ver outras, digamos assim, outras formas de ir atrás desse gênero, seja como o Heavy Rain fez ou as séries dos jogos Telltale e com Walking Dead. O Walking Dead, na verdade, ele misturou diversos elementos. Pô, eu vi os diálogos com um tempo limitado no Alpha Protocol, mas você tem a exploração 3D do ambiente que não é uma exploração 3D com controle horrível, estilo Grim Fandango. Então você puxa de outros gêneros. E aí você tem um pouquinho de diálogo aqui e ali. E aí você tem que explorar os itens, mas que é um elemento clássico e tradicional do gênero. Então, assim, tem muita coisa misturada aí. E outra coisa que não pode ser deixada de lado é que, assim, de jeito nenhum o gênero morreu. Porque se você for ver o crowdfunding hoje em dia, Kickstarter, por exemplo, cara, séries como Leisure Suit já foram bancadas pra serem ressuscitadas. Uhum. O pessoal tá querendo ressuscitar também Gabriel's Knight. Gabriel's Knight. E, assim, tem outras séries. O Tex Murphy também, que é outra série de adventure games, estilo... aquela que misturava, né, vídeo, de fato, de pessoa live action com adventure game em si. Então, assim, você vê muita gente ainda, nichos, por mais que sejam, interessados nesses tipos de jogos. E os legados acabam se perpetuando, porque são sempre jogos que estão preocupados com a transmissão de uma história, com uma narrativa bem estruturada. Eu só acho que, mesmo assim, se fosse lançar uma porra de um jogo desse hoje, eu ia jogar amarradão com guia. eu ia tentar tá fazer cada vez tudo. Mais fácil. Agora o guia é embutido no jogo, cara. Não, mas é verdade. O jogo guia, que nem no Back to the Future. Mas o que eu ia fazer? Eu ia tentar. E eu não quero um guia no jogo, porque um guia no jogo é admitir derrota. É você apertar um botão, tipo, passa pra mim. Quando você olha no guia, é só uma coisa. Você tá colando na prova ali, entendeu? Não é que você não sabe, é que você tá só dando aquela olhadinha. É, claro. Mas, Senhor da Eternidade, se você fosse recomendar um jogo para quem nunca jogou esse gênero point and click, qual você recomendaria? Cara, Throttle, certeza. Full Throttle. Primeiro que ele é um jogo muito bom pra caralho, talvez o meu preferido desse gênero, e talvez o meu preferido de todos os tempos, e ele é um jogo bem fácil de pegar e jogar, ele não é, tipo, tão insanamente difícil, você não tem que fazer nenhum puzzle que destrói o seu cérebro, que não faz sentido nenhum, e os comandos são bem tranquilos, você não tem aquela interface de pickup, look, você só clica tudo com o mouse, segura e escolhe o que você quer fazer. É verdade, é bem fácil verdade. De pegar e jogar. Isso é aí. Acessível. Você... Fritz! Eu vou te fazer uma pergunta pra saber se você é um cara que tá por dentro das paradas do Baixo Frente Soul que rolou nesses últimos anos aí que você tá por fora, nesses últimos 5 anos de Baixo Frente Soco, entendeu? Sim. Ih, caralho, o Twitter, puta. Qual é o e-mail do Baixo Frente Soco que as pessoas quiserem mandar e-mail, sugestões, críticas e porradarias pra gente? Então, cara, eu esqueci, cara. Escreve aí, por favor. Eu gosto, peraí, que minimizou. Eu gosto de jogar baixofrentesoco.com. É ponto com, não é ponto com .br. Pareceu muito natural. Exatamente. E o Twitter, cara? O Twitter é Baixo Frente Soco. Só. E o note face... a naturalidade do garoto. E o Facebook? E o Facebook é fácil, é facebook.com/baixofrentesoco, cara. Esse foi super natural. Obrigado, ninja inimigo. É isso aí. Agora, Fritz, se você fosse escolher um tema que você pudesse participar pra você falar alguma coisa, qual você escolheria? É realmente falar. Vamos assim tentar planejar. Mas já foi o Wind Eleven, né? Já foi. Tá que pariu. Pô, Pokémon já foi. Eleven 2. No episódio 100 é aquele esquema que tu conhece já, dos 50, então acho que tu... Zueira. Tu volta. Zueira. Beleza, é zoeira. Abraço! É mais coxa essa palavra, assim. Dane-se, assim, era muito maneiro esse joguinho. Tinha desde os pés grandes até esse negócio de você ficar colorindo. Caraca, puta que pariu, Fritz. Não dá pra você participar desse podcast sem abacalhar com um barulhão. Foi sem querer, Leque. Meu celular apertou sozinho. Cara, sabe o que isso me lembrou, né? Não é a mesma coisa, mas me lembrou. Quando você tava de madrugada tentando ligar o computador aí. Pô! Fala, Fritz. Ah, eu esqueci já. Ah, que babaca. Não tá falando nada quando vai falar esquerda. Eu garinja! Esse diversão começando a sua 98ª edição. Aí. Fiz sozinho, né? É, porque eu não tenho o Mesh Splinter nem o Ilapso hoje aqui, é foda. Grita aí, gente, vamos lá. Eu tô... Aí, gente. Aí. Vocês ainda fazem essas coisas, cara. Arthur atendeu, mas ele deve estar tipo com o microfone mutado, alguma coisa, falando amarradão assim com o microfone desplugado. Gritando ainda. Ele é tipo, uau! Tchau! Caraca, vocês não estavam me escutando? Not! Não, é porque eu tô comendo. Ah, mas eu tô aqui. A menos que vocês queiram me escutar comendo melão. Vamos lá. Alright! A não ser que melão seja uma metáfora. É, é uma metáfora. Você acertou, cara. Eu vi um tweet assim no Twitter. No Twitter da Lei Seca. O maluco assim, alguém sabe me informar como é que tá a vida do Brasil? É o maluco. A Carminha tá prestes a descobrir que a Nina é a Rita. Que coisa escrota.